0800 011 7888, nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Agora a Bozzano oferece o desodorante Bozzano Extreme, com 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. Indústria. Indústria Summer. Marque bem esta data. Sexta-feira, 10 de fevereiro. Para começar o verão em grande estilo, o Indústria apresenta a Alok. Alok, o grande fenômeno nacional, que é explosão nos grandes festivais. Alok, recordista de público do Indústria, está de volta na Easy. É sexta-feira, 10 de fevereiro. Alok, ao vivo na Indústria. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso. Menina, 18 é o número mágico. Au, au. Tá muito barulho. Cadê o retorno? Vamos cantar. Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo vou brincar. Corinthians aloprar. O Palmeiras vai subir a piada. E... o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sorriu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Au, au, au. Tá no ar, estádio 97. Oferecimento de Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra, no Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar aqui, estádio 97 na Energia. E aí, beleza? E aí, Joe? Boa tarde. Tá boa tarde. Aí, boa esse tarde. Joe que você fala é DJOW. E aí? Não, olha, teoricamente não seria. É aquele japonês, tá? Eu... não, porque eu vi... seria como se fosse no rodízio Japa. Ah, é. Sabe, que é G. Não, G não, é JOE. Não, porque eu tava vendo aquele programa, acho que é Polícia 24 Horas, essas coisas, e os caras legendam o programa, né? É. E quando tinha um manezão lá falando, ei, Joe, tava J-O-E. Assim, legendado. E. Não, tava DJOW, ei, Joe. Ah, mas o cara faz pra tirar onda. Ou então JOW. Ô, Ale, é suculenta, Ale? Boa tarde pra todo mundo, os ouvintes, boa tarde, os companheiros, Ale. Pra Sandra Vignoli também. Vignoli. Olha. É, não, mas tudo bem, Ale. Obrigado, viu? Olha que pedrada na mãe tá do cara, velho. Não, cara. Ale, você não conhecia a mãe do Rudy? Não, não conheci. A dona Sandra? Tá conhecendo agora. Não, não dá nem pra chamar de dona, né, Sandra? Não dá a impressão que é velha. É novinha, velho. Ela é novinha. Solteira, se quiser namorar com você, vai ser um prazer. É que não, você não. Já tá casado, né? Exatamente isso. E eu quero fazer, pô, eu não quero brigar com você. E nem quero brigar com. E aí eu brigo com você. Fica mexendo na gaveta do RG. Exatamente isso que eu ia falar. Não vou mexer na gaveta do RG. Agora... nossa, a gaveta é do Domênio. Ah, é do Domênio? A gente é que tá tentando desarrumar. Ah, então é isso aí. Eu não quero que o Domênico pegue a minha cueca, minha meia, eu não vou mexer na gaveta. A Domênica ficou intimidada. Ela deu o checkmate, a Domênica tinha o pica-fumo, saiu. Olha, falou, eu não vou não. Eu não vou não. Ah, é. Coisa linda, hein? É da manhã linda mesmo. Coisa verdade. Tá solteira e tá feliz, mano. Suculenta. Tá vendo? Cara, a palavra solteiro já vem com a felicidade ao lado. Olha o seu Bento. Entendeu? Não, não é muito solteiro, feliz. Mas a família do Rudy toda é pegada, né? Pai, a irmã. Não, aí é com você. Não, eu pego o pai, você pega a mãe. Já com borboletice no ar, tá vendo? É. Não dá, todo mundo errado, pega, já. Todo mundo quer pegar a sua família. Bom, com irmãos pedreiro, nossa, é todo dia. Pedreiro? Ô! Pedreiro gourmet, né? Ó, eu quero cada pedrada, aí, cada foto dela de biquíni, você precisa ver os comentários, velho. Os caras, velho, toda hora vem falar comigo, ei, sua irmã, é, se ela quiser namorar você, namora, velho. Eu quero dizer que eu sou casado, antes que comece a dona encrenca, daqui a pouco aparece aí. Ah. Já, já ela aparece. Já aparece. Eu sou, ali. Sou muito Alexandre. Respeitador. Mas, muito, olha lá, muito respeitador. E ela pega no pé, hein? Tanto que eu não faço amor nem com a minha mãe, nem com a minha irmã, nem com a minha filha, nem com a minha mulher. Família pra mim é sagrada. Muito menos com a sua mulher. Muito olha, menos. Já tá monitorando você aqui. Né? Tá, ela tá sempre, ela aparece aí. Ela ah, tá, pega ali. No pé, velho. Eu direto. Conheço ela, velho. É gente é. Boa. Mano. Gente boníssima. Mas estádio 97 é melhor, né? Ai, ah, é. Esse é o estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Lá. É. Alexandre. Ah, não. Ela apareceu. Quando ela chega e fala. Meu Deus. Alexandre. Ele se borra todo. Aliás, eu só vou no navio porque eu já tenho as minhas boias natural. Porque eu tenho medo dela me jogar lá de cima, viu? Aliás, aqui no programa, hein, eu tenho boia natural, Vieira tá com boia natural, Mota tem boia natural. O seu Bento tem boia natural. O seu Bento tá perdendo, hein, mano? Um homem seu sem Bento? Barriga é um homem sem joia. Tá perdendo? Tá escasso. Ele tá perdendo e achando na sequência, então. Não, eu tava gigante. O sombra ajudando o nosso estilo das pessoas. Né? Estádio 97 aqui na Energia, começando com as manchetes, como Bento. É? Bora. Aqui, vamos de quem aqui, aí, Bento? Vamos, Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Vamos lá, mano, enquanto aguarda aí o... Você viu que pro Brasil ganhar mesmo da Colômbia aí, participação fundamental. Sim. Do Corinthians, né? O Palmeiras também. Do Rodriguinho, do... Fagner... É, o Dudu só empurrou a bola pra dentro de um gol feito que já existia. Do Dudu. Tá certo, mano. A jogada foi toda do Rodriguinho e o cruzamento foi do Fagner, Paquito. Do Dudu. Mas vamos lá, foi do Dudu. Aguarda aí o, tava embaixo o da desfecho linha. Do Drogba e do Jadson. É. Quem pode estar tá indo embora é o Rodriguinho. É, mano. Os representantes do Fenerbahçe estão aí no Brasil. Sim. É, a proposta parece que agradou a todos. E o Corinthians tem... 50%, né? 40% do Capivariano e 10% do América Mineiro. E vieram pra levar agora já. Então, eu não sei os valores, não sei se você ficou sabendo os valores. Fiquei, mano. Bento. É. É, a proposta inicial gira em torno de 4 milhões de euros. É. 4 milhões de euros. É, a diretoria do Corinthians tá tentando subir um pouco esse valor aí. A diretoria do Corinthians tá barganhando uma situação aí pra tentar ganhar um pouco a mais aí em cima do Rodriguinho. É, o Corinthians que pagou na época, quando contratou o Rodriguinho, 4 milhões de reais. Você vendeu o jogador por 4 milhões de euros, é uma quantia significativa. 3 vezes da marca. É até mais, porque o euro vale mais que o dólar, né? Se o dólar tá 3 e pouco. É, então a situação aí, cara, é complicada, porque o Corinthians ele tem aí 50% do valor do Rodriguinho. Vamos colocar que o Corinthians consiga aí, talvez, vender o jogador aí por 5. Vai ficar com 2,5 de euros. 2,5 de euros, mano, você não compra ninguém de qualidade hoje. Não. É, e o Rodriguinho é um cara que consegue fazer a diferença nesse meio campo do Corinthians. Vídeo ano passado. Na minha opinião, aí, o segundo bem, semestre, né? O Campeonato Brasileiro do Corinthians, dois jogadores aí que tiveram uma ascensão diante de um marasmo, que era o time do Corinthians em campo, era o caso do Rodriguinho e era o caso do Marlone. Jogadores de linha aí que se destacaram mesmo foram os dois. Então, hoje, se sai o Rodriguinho, tudo bem. Você fala, ah, mas pode chegar o Jadson, legal. Mas... Por um lado, é positiva a saída, porque numa vez você pega e fala, aí vai dar chance, talvez, pra molecada conseguir jogar. Numa hipótese aí, o Marcel, o Malcom, o Mantuan, que jogou a Copa São Paulo. É, mas não se sabe se vão conseguir corresponder à expectativa que a torcida tem, tá certo? Quanto à presença do Rodriguinho. Só mano, o tempo dirá, mas que vai fazer falta, vai, Bento. Mesmo com a chegada do Jadson, aí o Rodriguinho fará falta. O contrato dele até o final desse ano, né? Sim. Então, aí, no caso, precisaria... Vender agora? É, então, aí teria que fazer aquela coisa que nem o Parmeira fez com os jogadores. Né? Aumentar o tempo, aumentar o salário. E precisa ver se o Corinthians está disposto a isso aí, né? E já não é nova, né, Bento, a investida aí do futebol europeu aí em cima do Rodriguinho e do Fagner também. É um outro jogador aí que já está na bica para poder ser vendido. E todo mundo sabe, quando o cara é convocado para a seleção brasileira, a chance dele poder ser comercializado é enorme. Aumenta em, no mínimo, 1000%. Então, a possibilidade é maior, né? A Turquia já tinha feito uma sondagem com relação aí ao Rodriguinho no ano passado mesmo. A diretoria do Corinthians conseguiu fazer um jogo duro e segurou o atleta. Mas, de fato, aí, se for esse valor aí, talvez aconteça a transferência. Porque o Corinthians ele já conseguiu aí. Conseguiu não, porque eu não venderia. O Endel, na minha opinião, aí, era o melhor lateral esquerdo aí que tínhamos aqui no futebol de São Paulo, ao lado do Zé Roberto. Não, e o Zeca também. Acho que os melhores laterais esquerdos do Brasil estão aqui na cidade de São Paulo. Tá melhor certo? Que o Jorge, do Flamengo? O Jorge é bom, mano. Não, mas o Jorge não faz mais parte do Flamengo. Fábio Santos, do Galo? O Fábio Santos foi dispensado do Corinthians também. Ah, dispensado o cacete, Lógico que foi. Ah, o Fábio Santos, a informação que eu tenho... Ele não quis renovar com o Corinthians. Não, pelo contrário, ele queria renovar e o Corinthians não renovou com o Fábio Santos. Imagina. Tô falando o Wendel não engraxa a chuteira do Jorge e do Fábio Santos. Não, eu concordo. O Jorge é muito bom. E o Fábio Santos também. Eu gosto muito do futebol do Fábio Santos. É que o Jorge foi embora também. Mas por opção, o Jorge acertou com o Mônaco. O Fábio Santos... Ah, o Jorge vazou? Mônaco 2, Cebolinhar também 2. O Jorge foi vendido na calada da noite aí, Sombra, por 8 milhões e meio de euros, cara. 8 milhões e meio de euros. Aí o Jorge picou a mula e vai jogar no Mônaco. Você vê até o Flamengo, então, que é super bem administrado atualmente. Mas vendeu por troco de pinga. Mas o contrato acabou... do cara era até 2019 e a multa rescisória era 30 milhões de euros. Então tá estranho. 11 milhões de euros? Não, a multa era milhões. Não, não. Vendeu por 8, mano. Vendeu por... 8,5, dizem em torno de 8,5 a 10. Já ouvi as duas informações. Né? Para um clube que tá super tão bem administrado, vender barato. Então, e sem contar o potencial futuro, né? Do moleque. Sem contar o potencial do moleque. Porque não vendeu um lateral, vendeu o lateral. É verdade. Agora, com relação ao Fábio Santos, Sombra, inclusive o Fábio Santos ficou chateado naquela oportunidade aí quando ele deixou o Corinthians, porque a intenção dele era renovar. E eu não sei porquê, porque cargas d'água, velho. A diretoria do Corinthians aí não fez questão de renovar e liberou o Fábio Santos. Aí ele foi jogar no Cruz Azul do México e agora ele voltou pro Atlético Mineiro. Precisa ver também se o cara não queria 3 anos de contrato, aí o Corinthians queria oferecer vale, mano. Mas vale. É porque verdade, não é mais garotão. Mas vale. A verdade, mano, é que você tá falando, eu não venderia. Ninguém que chegou com algum dinheiro lá no Corinthians, o Corinthians falou, não vou vender. Todo mundo que chegou com dinheiro... Ah, depende, Ale, ó. O Cássio, ano passado, ele tava em vias de ser vendido pro futebol turco também. Aí chegou lá, na hora de bater o martelo, o Corinthians pegou e falou, a forma como vocês querem pagar, eu não aceito. Aí ele acabou ficando. Mas você pegar o número de jogadores que já saíram, eu acho que é um indicativo. Acho até que a saída, a eventual saída do Rodriguinho é um indicativo que o time não... O clube não tem dinheiro. E até para conseguir consolidar a contratação do Jadson e eventualmente do Drogba, precisa fazer um caixa. E fazer um caixa é a saída do Rodriguinho e do Fagner. Ah, mas aí que tá, né? Aí é treta, sabe por quê, Sombra? Não adianta nada, você tá com frio. Você fala, vou descobrir o peito e vou cobrir o pé? Ou então você descobre o pé e cobre o peito? Mas, mano... Você precisa ter talvez aí um planejamento pra ficar totalmente coberto, velho. Porque não adianta nada. Ah, vou contratar um e vou sair do outro. É, certeza. Mas deixa o peito de fora. Aí você reforça um setor e enfraquece o outro. Mas Corinthians e São Paulo não tem saída. Não tem, não tem. Corinthians e São Paulo, não sei mais do Palmeiras e do Santos, mas mais propriamente, São Paulo e Corinthians não tem saída. Eles precisam montar time pra voltar a ganhar mais dinheiro. Mas se não venderem destaque, jogadores, né? Esse ano, o prejuízo monstruoso. Ontem é um vermelho daquele largo. Opa! Verdade. É. Largo mesmo? É largo, Aguinaldo. Qual o tamanho da Lapa? Ah, não sei. Ah, mas se fosse o responsável aí pelo futebol do Corinthians, ou eu faria um jogo duríssimo para liberar o Rodriguinho, ou então não liberaria. Porque o Corinthians ele tem a ambição de brigar por títulos esse ano. Tem, lógico que tem. Você tem. Não, o Corinthians tem. Força, o Corinthians tá tem. Com febre, com o Jadson e Drogba, o bagulho muda o cenário, mano. Aí. O mano é assim, nas manchetes. Muda a cara, Paquito. Ele vai mais ou menos até os 3 minutos. O quarto minuto, já abre a groselha. Abre a groselha não. Uma coisa é você começar o campeonato. Você fala, pô, perdi o Rodriguinho, não trouxe o Jadson e não tem o Drogba. É uma pegada. Agora você pega e fala, bacana, preservei o Rodriguinho no time, armando o time ali na articulação junto com o Jadson. E na frente ali a referência ao Drogba, o bagulho é outra pegada, mano. Imagino. Aí muda o cenário, como não muda? Costa de brincadeira, né? Lógico que muda, mano. Você tem brincadeira, mano. Mas não adianta, como você falou, a gente tava falando ontem, quando você entrou na sala, você ficou bravo, a gente tava falando do Cássio. A gente tá falando exatamente os nomes que o Corinthians pode vender. Fracasso. E também, velho, não vou ficar chorando. Cássio, Rodriguinho, quem mais? Mano, já saiu do Corinthians Neto, Marcelinho Carioca, Rivelino, Sócrates, mano. Não vou ficar lamentando também a ausência do Rodriguinho, né? Tá de brincadeira. Diferença. Mas vocês não tem ninguém. Saiu Neto, tiração, Sócrates, e vai entrar quem no lugar dele? Como diz um amigo meu, mano, não coloca na mesma frase, por favor. Não, você vai colocar quem? Aí ele botou o Rodriguinho junto com Rivelino, Sócrates e Neto. Paquito, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, o Corinthians ele já teve jogadores aí do quilate do Rivelino, do Marcelinho, do Neto, do Sócrates. Velho, não dá pra lamentar o Rodriguinho deixar o gol. Né? Não, ninguém, dá, né? não dá, mano. É que hoje assim... o Rodriguinho é o Sócrates de vocês. É, exatamente. Uma coisa que você fala, pô, mano, o Marcelinho encerrou a carreira, o Marcelinho tá indo embora, o Neto parou. Agora, mano, o Rodriguinho, vai com Deus também, né, Paquito? Tchau. Exatamente. Por isso que chegando lá, nego vende. Fácil. Eles pensam da mesma forma. E o Grêmio, quem é Rodriguinho? Aí, é de que é dinheiro. O Grêmio também aí parece que tá aí na brinca aí de buscar o Jadson. Mano, o Grêmio tem bala pra isso, então, acho. Então, o Grêmio ele já deu uma sondada na primeira manchete aí, quando disseram que o Jadson poderia estar rescindindo o contrato na China. Grêmio e Atlético Mineiro deram meio que uma sondada aí no empresário dele aí, no Marcelo Robalinho. Agora parece que o Grêmio tá entrando de novo aí na jogada, porque eles viram aí que o Corinthians estava em vias de fechar com o Jadson, e parece que o Grêmio tá interessado também. Ô Vieira, do jeito que tá a draga lá no Corinthians, se oferecerem vale transporte, ele vai pro Grêmio. O Jadson vai. Aonde, filhão? E digo mais, mas no Grêmio... vai ser banco do Douglas, né? Então, porque o Grêmio ele não abre mão de jogar com três volantes, não joga os dois não, porque o Grêmio ele joga ali com o Wallace, com o Maicon e com o Ramiro. São três volantes, só tem espaço para um meia. Mas o barriga de cadela prenha não aguenta muito. Mas é monstrão, hein, Ale? Não, ele é o último dos moicanos. É o último camisa 10 do futebol brasileiro. Mas você viu a foto dele voltando? É, ele tava com a barriga, velho. Ele parece um B minúsculo, porque ele vem assim, ó, reto. Mas pá! É um B minúsculo. Ele não aguenta, ele tem que sair cedo para ir pro bar, ele tem outros compromissos, ele não quer saber. Barriga de cadela é demais. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Não deixa de mandar aqui a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. Bolsonaro, boa noite. E aí, Sombra, prazer aí boa falar noite. Com vocês. Bahia, Lê, tudo bem? Como é que você tá? Um prazer, Tim. Pacificamente, aí, tamo bem. Beleza? Tudo ótimo. É verdade que você vai trazer uma trollada aí no ar? É, com certeza aí. Eu liguei pro meu querido amigo Aguinaldo Timóteo. E ele conversou comigo achando que eu era eu mesmo. Você tá brincando? Mas você é você mesmo. Não, exatamente. Eu sou o Bolsonaro. Mas ele achou que eu fosse o outro Jair. E ele conversou comigo um tempão. Ah, é? E até agora, meia hora atrás, ele tava achando que era eu ainda. Quando eu, de verdade, sabendo da trollada, liguei pra ele e falou: falei, Aguinaldo, não era eu, era o menino que faz você lá. E aí, o próprio Aguinaldo postou no Facebook dele. Então daqui a pouco vocês vão ver a trollada que o Bolsonaro deu no Aguinaldo. Isso, o Aguinaldo real, hein? O Aguinaldo, verdade. E o Domênico quer dar um pau agora no Bolsonaro. Não, e o Aguinaldo vai vir aqui qualquer dia aqui pra dar um selinho ao vivo no Domênico, que é o nosso barriga de cadela. Agora olha só. Por que você cumprimentou todo mundo, Bolsonaro, e não cumprimentou Cláudio Mota? Não, mas nada contra, Motinha. É que eu não tô com a minha luva aqui. Só dizer pra vocês que eu queria que o Aguinaldo participasse de uma campanha minha no Facebook. E ele tinha que fazer um vídeo falando: violência não, alegria sim. Com o Aguinaldo, o amor não tem fim. Boa. Vamos ver se ele mandou o áudio aí. Tá agora, bem, se você fizer minha voz pra me complicar aí com algum bagaço teu, alguma coisa, eu vou dar na cara e não é beijo não. Olha lá. Faz o decreto aí, ô. Faz um mini decreto. Não se intimide aí no ar, não é porque ele tá do seu lado, não, que você vai se intimidar, tá ok? Ó, eu vou, então, só vou dar uma dica pra você, porque o pessoal lá da Rosas de Ouro, que amanhã eu vou dar um pulo lá na escola de samba, o Nico, o mestre Rafa e a presidente Angelina, amanhã eu vou no ensaio da escola de samba. Boa. E eu vou ficar que nem cobra de laboratório, curtido no álcool. Tá bom, não? Olha, você vai tomar gelo bioral, não? Sim, isotônico de cevada também. E vou tomar Photoshop líquido. Que você vai tomando e vai melhorando. Vai melhorando. Vou levar o mano. Vamos colar lá. O mini tudo decreto nosso. Aqui do Ale Oliveira, tá ok? Olá, eu falei. Hoje eu tô mais tenso do que a Suzane von Richthofen no Dia dos Pais. Eu não sou a calçada do Paris 6, mas eu vou te arrastar pra mim. Me chama de Drogba no Corinthians e me ilude inteirinho. Vem no bonde do sumiço comigo, o técnico Marcelo Cabo, o zagueiro do Paulista, o padre do balão e ele, o Saia Bolt sem braço. Uhul! Boa, boa, é que o detalhe do Azaia sem braço é demais, hein? É a saia, né? Azaia. Agora Azaia perdeu uma medalha, né? Perdeu ontem. Mas não foi culpa dele, né? Foi culpa do compatriota lá. Ele, hein, o cara tava no doping, aí tirou a medalha. O Brasil herdou a medalha. Cara, mas ó, vou te falar, né? Sombra. Por mais absurdo que pareça isso daqui, seria legal demais se houvesse aquele projeto aí das Super Olimpíadas. Todo mundo aditivado, todo mundo tomando os venenos. Super Olimpíadas. Por mais absurdo que pareça, mas é uma boa ideia. Ia ser legal. Imagina, por exemplo, os caras falam, velho, o Bolt, que era o fenômeno aqui, não é nada nas Super Olimpíadas aqui. Todo mundo quebrando o recorde do Bolt, cara. A gente tirou um barato do Phelps, mano, por essas coisas, mas você imaginou que sensacional ia ser top, isso? Imagina. Cada um podendo tomar o máximo do doping. Não ia ter ninguém acima de 30. Aí o cara ia morrer, ia ser verdade. Imagina ter morte. Só ter novinho, ia ter só novinho. Pega um Phelps. Quando você vê filme, você se preocupa se alguém tá morrendo? Não, é verdade. Não. O atleta, velho, ele tá aqui. Mas o filme não é de verdade. O atleta, velho, ele não pode ser encarado como um ser humano. O ser humano, ele é um cara que trabalha, que estuda. O atleta, ele tá aí pra quebrar recordes, velho. É como se fosse uma cobaia do esporte. Então o negócio é o seguinte, Sombra, é verdade. O Phelps hoje. Meu Deus do céu, velho. Obrigado. Salva de palmas. A Super Olimpíada. É sensacional. Mas é verdade. Ah. Imagina só, Ale, o Phelps hoje, ele tem uma série de medalhas. Ele talvez seja o maior atleta olímpico da história. Capa de revista Veja, o cara lá pendurado com ouro, parece bicheiro no Rio de Janeiro, de ouro no pescoço. Nem a Serra Pelada na fase boa tinha tanto ouro. Verdade. Então o negócio é o seguinte, imagina se o Phelps, velho, fosse mais um no mundão. Tem razão. Porque nas Super Olimpíadas ele ia ser mais um, velho, porque ia ter quebra de recorde em cima de quebra de recorde. Olimpíada do Dick Vigarista. Ô, mano, você imagina 50 metros rasos da natação, aí de repente fala assim, não, o Phelps vai participar. Ele chega em último. Não, mas 50 metros da natação não é raso. É 100 metros, né? 100 metros. É, livres, livres. Você quer fazer a competição na piscina regando? Ô, Ale, você imagina. Você imagina o Phelps chegar em último, velho. Agora, você sabe que não tem tanto a ver, mas tem um pouco a ver. É. Ninguém ia chegar aos 30 pra comemorar também. Não. O fígado ia estar como, Ale? Que nem o meu. Só aquele pudinzão. Mais estragado do que virilha de popota. Agora, eu não sei se pra mim, Ale. Porque você também tá meio derrubado, né? Depois da separação. Você é mais novo que o Rude, né, Ale? Muito mais novo, assim, o shape, né? Ah, sim. Porque o RG indica outra coisa. Não, eu indico que vocês parecem. Não, o RG é a identidade. Bom, mas eu não sei se eu falei aqui no estádio. O meu sonho, meu grande objetivo profissional é participar de um reality. Reality? Qualquer reality. Eu tava estudando aí quais são as opções de mercado. Tem um agora que é na Sibéria. Nossa. No inverno. Sério isso? Que ganha 5 milhões e meio o vencedor. Caraca. Só que pode assassinato e estupro. Ô, louco. É mesmo? Tipo, é que nem a Olimpíada do Mano. Você tá brincando. Vale jogos tudo. Vorazes? É, tipo assim. Vai inventando, só existe mesmo isso aí. Pô, dá um Google aí. Você tem que matar o seu adversário? O ouvinte vai... Não, você não tem que matar obrigatoriamente, mas tá na regra. A regra você pode matar. Vale tudo. Pode matar mas e você estuprar. Precisa matar, mas quem sobrevive, isso tá melhor. Vamos escrever o Mota nisso aí? Quem é Mota? Qual é o valor do prêmio? 5 milhões e meio. Pô, você já entra matando todo mundo. Ah, então, a parte do que me preocupou mais foi de saber quem são os integrantes. Se o Kid Bengala tá, porque o negócio do estupro ia ficar complicado pra mim. Ah, mas com 5 milhões morrer sem problema. Não, morrer tudo bem. Mas 5 milhões não vale? Do Kid eu acho que fica pesado pra mim. Vai mandar costurar, velho. É verdade mesmo, aqui, ó, ele tem razão, mano. Falei, não falei? São loucos, velho. Vamos lá, senhor. Quer escrever você? Sou Palmeira. Seu bem... Ah, é Palmeiras? Palmeira. Não, eu tinha posto aí no do Santos, é que você tá sem Palmeira. Sem fone. Não. Palmeiras! Exclamação. Olha, hoje foi apresentado o William Bigode foi apresentado hoje, enfim, para o Resolvido. Agora, precisa ver quem será inscrito no Paulista e também na Libertadores. Tem um total de 32 jogadores. Agora é Paulista, hora, 28, Libertadores, 30. E aí, Vó? Bastante, hein, seu bem? O Valtinho roubou o lugar de alguém, viu? Quem? O Vitinho, né? Esse aí então. Ele não ia, viu? Ele conquistou no... Exatamente. Tem golaço, né, Vó? Não, só no gol, viu? Eu acho que deve ficar jogou bem aquela partida. Terceiro goleiro, vai ficar fora. Deve ficar só os dois goleiros. Eu acho que o Johan também não deve ser inscrito. Você acha? Eu acho que não vai o Rafaelzinho Marco. Ou o Eric. O Alencader, O Eric. O Ale, ele nem entrou contra a Chapecoense. O Eduardo Batista estava dando uma entrevista hoje lá na ESPN e disse que ele pensa o Vitinho no time titular. Então. E aí, para você fazer uma conta aqui, não é simples. se ele jogar com o centroavante, pro Vitinho jogar Vitinho, Dudu e um centroavante, ou o Bigode, ou o Lucas Barrio, né, o Oliver, o Sedutor, você tem que tirar alguém do meio campo. Aí você imagina o Felipe Melo saindo do time? Não, não sai. Você imagina o Moisés? Ó, Moisés, gente, Felipe Melo e Guerra, eu acho que já estão escalados. Nem Dudu. Daí você tem duas opções. Ou você joga Dudu e Vitinho, com o Guerra fazendo falso 9 ali. É isso, a avó falou isso, viu? Ou senão o Guerra senta e aí ele põe o Oliver, o Sedutor, e joga com 3 no ataque. Eu acho mais fácil ele sentar um centroavante. Então ele faz Felipe Melo, Tietê, Moisés, Guerra, Dudu e Vitinho. Tá ótimo. Tá, né? É melhor do que ficar aqueles parados no ataque, viu? Ou esse o Lucas Cubarro aí. Mas, vovó, na boa. Ó, esse meio-campo do Palmeiras aí, ó, eu acho que ele vai escalar assim, ó. Felipe Melo, Tietê, Moisés, o Guerra funcionando como um quarto homem ali, ou então terceiro atacante, porque ele fazia isso também lá no Atlético Nacional. O Dudu na outra ponta e centralizado, acho que ele vai de William Bigode. Eu acho que ele vai usar Eu botaria o Pinote, viu? Eu acho ele bom, viu, maninho? Pinote? Que Pinote? O William Pinote. Bigode. Então, eu acho ele bom. Ele tira quem? Eu acho que o Vitinho, ele não começa o ano como titular, não. Apesar, quer dizer, Campeonato Paulista, todo mundo sabe, até inclusive o Guerra, não sei nem qual é a condição física dele, se ele já tá apto mesmo. Mas eu acho que o Palmeiras, quando tiver todo mundo aí 100%, eu acho que não vai fugir desse time que eu falei, não. Precisa ver como o menino vai... Se ele tiver essa chance que o Mano falou... E que o Eduardo Batista falou, para ver como ele vai se comportar nos primeiros jogos. Se ele arrebentar, chegar com personalidade, jogando bem. Mas joga muito mesmo esse moleque, então, vocês têm razão. Assim aí como saiu, Rafael Veiga lá. O Michel Bastos tá no banco, ele vai começar a dar ruim nesse elenco aí. Vou ficar de fora só rindo aqui. Vai. Cala a boca. O Maninho falou bem, tem o Rafael Nega ainda. É bom, Veiga. Viu? Veiga. Veiga. Ele fez gol nos dois. Hoje o Parmeira ganhou do Atibaia. De Atibaia. E fez 2-0. Ganhou de quem? Do Atibaia? De Atibaia. Ainda bem, né? É. Lá perto da casa do pai do Rudy. É mais ou menos. Agora o Rudy é mais empurrando. Mas, vó, você enrolou. Quem que você deixaria fora, então? Não, eu faria isso que fala, o Alezinho falou. Okay. Fala o nome. Jogaria com o Dodô. Não, quem fica fora? Não, quem fica fora? Não, ele vai tirar o centroavante. Quem fica fora? É. Eu tiraria um zagueiro. Quem? Thiago Martins ou Antônio Carlos? Ah, eu tiraria o Antônio Carlos, mas não vai tirar, porque ele chegou agora. Vai. Então vai, beleza. Eu acho que vai sair o Thiago Martins. Não sai um goleiro também? Thiago Martins. Sai um goleiro. Fusato lá. É o terceiro? É. Então pode sair. Dois. Ah, esse deve... Tiraria o Eric e o Rafael Marco. Beleza. Olha, o Eric, nossa, pelo amor de Deus, empresta ele. Esse é bom jogador, hein? Ele consegue ficar nervoso de frente para um goleiro num jogo de de homenagem. Pesou. Você imagina quando jogar contra o Boca do Sul lá na Libertadores. É a camisa, né, do Sul. O Boca não tá na Libertadores, sua velha, se informe de ontem. Não, respeito pra vó. Não, verdade, Sombrinha. Ele sai na cara do gol? Imagina o nervosismo. Agora, o Eric, ele chegou pro Palmeiras, né, Ale? Assim como chegou agora o Rafael Veiga, como chegou o Johan, e como chegou o Keno. Verdade. Chegou na mesma condição. O Roger Guedes. Não, o Roger Guedes... Não, ele chegou no comecinho do brasileiro, mas não, rápido, não, primeiro jogo. Já. Não pelo momento que chegou, mas chegou como revelação de campeonato. Ah, desculpe, Né? Sim. Chegou como revelação. E caro, hein? Vingou, né? E caro. E aí é um questionamento que eu faço para a direção do Palmeiras. Esses jogadores que você não tem certeza, que apareceram bem em clubes de menor expressão, será que o Palmeiras não tem jogadores desse nível na base? O Vitinho é um exemplo. Então, acho que aí vale olhar com um pouquinho mais de cuidado para a base. Sabe por quê? Vai acontecendo um fenômeno que o empresário que tem um jogador fera, do sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, ele sempre olha para ver se o clube que ele tá levando o garoto tá dando oportunidades, faz essa ponte, né? Como faz o Santos, como faz o Internacional, como faz o Atlético Paranaense, Maluf. Não, essa é outra, querido. Mas como faz algumas equipes do futebol brasileiro. O Palmeiras tem feito pouco, porque, de novo, tá começando a temporada. Se você pegar o número de contratações, tá lá o Palmeiras em primeiro com 9. E há quantas temporadas, pelo menos desde a chegada do Matos, que o Palmeiras lidera esse ranking? Vai sair um só, né? O Matos, se ele perder essa liderança aí, ele se mata, né? Então o Palmeiras, de novo, é o time que mais contratou, com 9 contratações. Agora, quem? Grande Alê! Alê, vírgula, Oliveira! O homem do decreto! Grande Alê, quem você não teria contratado? Interrogação, emoticon de dúvida. Não, esses nomes que você citou aí, tirando o Rafael Martins, já estava lá. E que até foi sondado para sair do time, mas tem muita moral com o elenco. Pegar esse elenco, pegar esses jovens valores que você não sabe nem se vai ficar entre os 28 do Paulista ou os 30 da Libertadores, esse você não precisa trazer. Esse você tem que ter na base, senão você tem que fechar a base. E lamento também muito, como torcedor do Palmeiras também, pro futebol brasileiro, que o Lucas Barrios esteja meio estragadinho, porque clinicamente ele tem problema crônico e não consegue jogar. E isso aconteceu durante toda a temporada passada. Não aguenta, né? Porque ele é muito bom jogador. Ah, ele já sentou o Lewandowski, por exemplo. E na final da Copa do Brasil contra o Santos, há 2 anos atrás, ele jogou muito. Contra o Fluminense também. Também, só que ele não consegue ter essa sequência. Então, é uma pena que o Barrios não consiga jogar muitos minutos durante a temporada, porque ele seria a solução para os problemas ofensivos do Palmeiras. Parecia o nosso amigo ontem ali na seleção brasileira, todo descadeirado, hein? É, mais ou menos. Amigo Robinho, hein? É, mais ou menos por aí. Véio. E só uma observação, olha, desculpa, RG, grande R,G. Sim. O Rafael Marques, eu percebo, viu, olha, sabe quando você monta um apartamento? Sim. E não tem mobília, aí você vai rapidinho numa loja do lado e compra um sofazinho. Sim. Só que passa um ano, você tem dinheiro e compra um monte de sofá bonito. É, isso aí. E fica aquele sofá de merda estorvando e ninguém quer levar embora. Não. Você oferece pro porteiro, ele fala, não, depois eu pego. A empregada não quer. Tem que jogar lá na caçamba, né? Joga ninguém na caçamba. Quer levar, então ele fica lá. Você foi bem. Escolhendo o pagode que vai tocar no bela vestiário. Bela comparação. Mas é verdade. Você... Serve quando você não tem nada. Né? Eu tenho informação. Foi bem, eu, né? Foi oferecido pro Grêmio, foi oferecido pro São Paulo. Vários times não quiseram. Ninguém quer. E pra Série B ele não vai jogar. É um sofazinho, RG, que você compra e tá encostadinho. Ele não quer, né? Ele não vai abrir mão por causa do salário dele. Quer, mas ele faz a playlist do pagode no vestiário. Ele pode ser o DJ, o DJ do grupo. Pode ser o DJ. Você não se esqueça que o Júlio Batista foi pra uma Copa do Mundo porque tocava cavaco. Então tem esse... Isso é importante. Também, né? Entendeu, não? É mesmo? Não, ele não foi só por causa disso. Ah, bom. Mas ele toca cavaco. Ah, sim. Então isso pro grupo é um diferencial. Um jogador de grupo. Sim, sim. Pô, aliás, chamava grande... Dudu Nobre, velho, pra ir pra Copa. É, chama o Salgadinho, né, mano? Né? Ô, Bento. Agora é o Santos. Não, daqui Segura. A pouquinho o Santos, que depois do, da o Nissan vem o Santos. Olha só, amigão. Se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar pra casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. Rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes. Além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando, você vai se surpreender, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Também no oferecimento de Bozano, mano. Opa! Tamo aí, rapaziada. Quinta-feira, hein? É, hoje tem, moleque. Se liga, hein, mano. Então tem que sair cheirosinho. Tem que sair higienizado de casa. Jogar o espaguete no molho hoje, né, mano? É, isso aí, RG. Será que fizeram tosa hoje no Dodô? Ah, o Domênico ele tem que fazer tosa higiênica toda semana, mano. Nossa, é igual o cachorro peludo no chão. Mas você sabe qual é o problema do Domênico, A tosse higiênica depois quase cresceu os pelos e começa a arrastar. Não, e, o Domênico é meio nojento, porque ele sai aqui na Paulista depois do almoço, ele sai igual o cachorro, sabe, coçando o traseiro. Então, com as patinhas depois assim. Ele se lambe. É, então. Ele tirou duas costelas. O cachorro se lambe inteiro. Desculpa também atrapalhar o seu mexer. Diga, fala, Aguinaldo. Mas a Domênica, quando quiser cometer suicídio, é só se amarrar com um dos pelos do nariz. Você já viu o tamanho do pelo do nariz? Parece uma samambaia nojenta. É um cipó aquilo. O quê? E por que você não apara os pelos dele? Porque eu gosto de homem bruto, eu gosto de primata. Ah, é? E o Domênico é o seu primata favorito. É, a roça pedra. Pra dar uma parada ali, precisa chamar o Edward Montesouro. É, mais ou menos isso. É, Domênico Gato, então se liga, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, brother, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele veio pra salvar a sua vida, cara. Esse Bozano é demais, Motinha. Você que é meio panga, velho, você que é meio vacilão. Aí você fala, mano, por que, que ele é demais? Ele oferece, Mota, 72 horas de proteção. É tempo, hein? É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora no metrô, no ônibus, no trem, na academia, você não vai matar quem tá embaixo, porque além de você estar sequinho, você vai estar cheiroso. Seja qual for o seu momento extremo, RG, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. É isso, e ó, aí, mano, ligou no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top exclusivo. Esse é top demais. Do desodorante Extreme. Guarde esse nome. Esse Bozano Extreme é demais, Motinha. Com Bozano! Certeza. Jeito de garoto, cuidado de homem! Pois não, Bento. Santos agora. Ah, vai falar do Santos agora? Santos. Santos. Gol. E aí, Sobeto? Ó. Modesto Roma, tá querendo... É ligeiro, velho, né, hein? Tá querendo adiantar alguns processos aí. Ele parece o Ari Toledo, não? Só parece. Que acho, dá uma lembrada. Sabe aquele primo de segundo grau que puxou os olhos da mãe? Ele não lembra mais o Dr. Chapatinho, ele não lembra mais o Homer? Também. O Homer era careca. Ah, ele parece a bruxa da Pequena Sereia, pô. Também. Você já viu já? Parece tudo. Olha... Não, ele tá tentando renovar, pelo menos de boca, o contrato com o Dorival Júnior. Dorival. É. Quer tentar deixar encaminhado aí, né, pra chegar nas urnas bacanas. É pra ser... as eleições do Santos é no final do ano, uh-huh, né, sempre dezembro. Sim. E aí ele acha que com isso é uma estratégia política. Aquilo que a gente sempre fala aqui, o cara faz uma boa administração e não se contenta né? O cara quer de novo, ele quer de novo. Então... é uma estratégia que ele está tentando utilizar aí. Vamos ver se consegue, se vai dar certo. Porque o Dorival também não é essa unanimidade toda no Santos. Você quer o Ganso de volta aí? Esse é o problema. Ah, não. Seu Ganso! O Ganso, a torcida aqui, o Ganso, o clima que ele criou, mano, a situação que foi criada para ele se desligar do Santos foi terrível, né, cara? Então, nem não, a torcida não aqui. Vejo, não vejo a torcida. Olha, fiz uma enquete aqui, deu 70% e tantos dos santistas não querendo o Ganso de volta. Foi lamentável. Caramba. Foi lamentável. A saída do Ganso foi uma coisa traumática. Toda vez que ele jogava lá, a torcida estava bastante. Sim. Né? Ele se identificou, né, com o São Paulo, ele jogou bem lá para o torcedor. Não, mas isso não teria problema. O problema acho que não. A forma que ele saída, saiu. O problema não é ele ter se identificado com a torcida do São Paulo. O problema é como ele saiu, como ele do Santos Futebol Clube. É. Esse que é a questão. Agora só um detalhe. É o maestro, né? É o maestro. O Sombra. É o maestro. No Morumbi é o maestro. Ah, apesar que demorou pra virar maestro, hein? É, mas virou, né? Já tava... Ah, não sei, né? Pode ter sido um corte, o RG vai pra cima. Pode ter sido um pico de audiência, né? Ó, não sei. Eu não sei se vocês pagam salário pra esse seu Bento aí. Opa, quem é que você tá falando o quê? Você tá queimando o seu Bento? Chat idiota que você fez aí. Você tá queimando o seu Bento? Eu ia ter falado com base do Santos, seleção ganha da Colômbia. Sabe, você esqueceu isso aí. Base do Santos? Mas, Azedão, como é que é base? Como assim? O Lucas Lima da onde que é? Santos. Diego, Robinho. Ah, mas foi um dia. Não, foi um dia, não. Ganhou o brasileiro. Robinho e... ganhou de novo. E você esqueceu, Azedão. Que? Não, detalhe muito importante. Do outro lado tinha jogador de quem também? É, do Santos, pô. Copei outra coisa, o Maracanã, é quem ganhou, ganhava toda hora lá? Mas do outro lado o time era engenhão, né? Mas não foi no Maracanã. Não, peraí, perdoe. Olha, só pra ver se você tava esperto. Mano. É, burro. Entendeu, Sombra? A manchete tá errada, cara. Você fala desanimadinho. Você é muito louco, mano. Agora eu vou falar um negócio. Como que ele tem. Azedão, como que ele tem. Não, manchete parcial. Obrigado pela oportunidade. Desculpa, Vila. Só pra você entender como é que seria o negócio. Fala, fala. Evidente. Vamos lá. Vamos aí, põe aí o Santos. Vamos lá. E é por que rádio que você vai falar? Aqui ao vivo, aqui na Imparcial, Santos sempre Santos, dentro ou fora do Alçapão. É, ontem, uma brilhante participação do maior time do mundo, com o maior jogador de todos os tempos, Pelé, o time que preferencia a base, não tem riquinho babaca não dando dinheiro. Parabéns ao Santos, onde os caras otaram igual aranha, louco, estão se ferrando por aí. E o Santos vive um momento lindo, não ganha copinha que não tem sentido, Dona Florinda Camp, aqui é Santos, rapaz. Entendeu? Florinda. Pode comentar aí a manchete, RG. Não, depois de tudo. Você atacou disso, todo mundo, velho. Atacou todo mundo, depois cara. Depois desse trator. Depois de tudo isso que você disse. Você não pode eu não falei nenhum. Do seu time, não, que a filha do presidente é mais importante que a história do seu time. Ela deu mais manchete do que a história. Do que o título da Copa do Brasil. Deixa eu te falar um negócio. E o gol do meio de campo queimou o título de vocês, hein? Isso é evidente. Vai te catar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Falei que eu vou comer uma bolacha. Você não tem medo do seu Bento, não, por causa das inchadas que ele traz, não? Não tenho medo de ninguém, tem que ser profissional aqui. Tá? Ele anda com enxada no porta-mala do carro dele. Oportunidade amanhã de novo de se redimir. Eu acho bom o senhor botar a cabeça caraca, no lugar. Caraca, velho, ameaçou, velho. Não, pelo contrário. Uma ameaça aí. Tá pior que a dona encrenca você. Tá mais bravo. É mesmo? Então dá uma segurada. É mandioca, a cara do Clóvis, né, Bornai. E finalmente ele voltou aos treinos. Sem cachumba, tá tudo certo. Cortou. Ricardo Oliveira. Certo. Isso aí, Sabino. Boa. Muito bem, vamos então às manchetes do... Tricolor. Ó. Então tá bom, chama o Tricolor, seu Bento. Tricolor. Tricolor. O que tem de novo do Tricolor, Bento? Tem muita coisa, viu? Tricolor. Tem aí aguardando ainda o Jusilei, né? Se vincular lá do time chinês. Tá um parque tem. Esse Jusilei também. Tá difícil. E tem uma novidade aí, né? Que parece que o Lille subiu. Subiu. Eu me recuso a falar sobre isso. Subiu a oferta para 6 milhões e meio de euros. Para quem? Pelo Luiz Araújo, né? Aí começa. O São Paulo está pedindo 9 milhões, né? Mas dizem que se chegar a 7, 7,5, o São Paulo vai vender o cara. Porque no São Paulo está precisando de dinheiro, né? E o cara... Mas... E agora seria a chance... Só de 6 milhões e meio já seriam 22 milhões, né? E o São Paulo pensa até o meio do ano vender o Rodrigo Caio de repente, aí começa a fechar as contas, né? Porque o São Paulo precisa, para fechar as contas, 68 milhões esse ano. Então, o São Paulo vai ter que vender jogador. Né? E não vai trazer centroavante? Vai quem lá? Começar um ano com quem? Gilbertão? Vai ser... O diretor de futebol falou que não. Falou o seguinte, ele quis valorizar, né, o que tem lá, não quis jogar contra o time, falou, não, vamos ficar com esse daqui, se houver uma oportunidade de mercado... E essa história do Van Persie, você viu? Não, para, isso aí foi uma história que inventaram. Foi, Van Mauro? Não, eu tô lendo aqui. Não, Van Persie, disse que o Van Persie... Tá bombando aqui nas redes, né? Mas isso foi uma coisa que há 6 meses atrás ofereceram ao São Paulo. É que nego fica repercutindo. É lógico. Uma coisa que não deu certo há muito tempo atrás pra ganhar clique de internet. É, exatamente. É. Da Ibope, né, velho? E depois do que o Drogba tá sendo especulado no Corinthians, esse pessoal da velha guarda da Portela aí do subóbito, saiu tudo da tumba, né? Tudo. Ah, agora os caras estão começando atrás dos caras. É nego postando aí, é Van Persie, Adebayor, Eto'o, Drogba. Caraca, velho. Não para. Daqui a pouco vão falar do Careca. Porque o Eto'o agora assombrar. O Eto'o fechou hoje com o clube da Rússia, né? Hã? O Eto'o fechou hoje com o clube da Rússia. Clube da Rússia, tá vendo? Então ele já tá meio que descartado aí. Eles estão falando do Van Persie. Sim. Falaram, comentaram do Van Persie, mas é o seguinte. É porque o Chaves ainda pode ir pra China, né? E Motinha? Ainda pode, não, cara. O empresário dele falou que tá vindo proposta da China. É, mas ninguém mostrou ainda a proposta, né? Mas essa história de Van Persie, gente... Isso aí é pra ganhar clique na internet. Ah, não, é. Mas o São Paulo hoje não pode se dar o luxo de perder o Chaves, Sombra. Senão vocês vão ficar sem nome, Gilberto. Cara. É, não é um grande luxo, mas é melhor se não perder, porque não tem ninguém. Exatamente, é isso aí. Mas a situação do São Paulo é a mesma situação do Corinthians. Tem que achar um cara. Desculpa, é melhor que a situação do Corinthians. Discordo. Melhor aonde? O São Paulo vai ter que vender também pra fechar o carro. Tomaram o maior calor na Florida Cup. Melhor no quê? Calor. Tomaram o maior calor. Quem? Aquela brisinha gelada. Ah, nossa. Aquela foi que você arrepiou o Choba. Ó, três chances claras de gol. O Marlone, depois o Romero e depois o Giovanni Augusto. Silvério, o mano acabou de dar importância pro torneio. Bola que passa perto do gol, vale ponto. Escanteio, vale ponto. Cobrança de lateral. Chances de gol ganha título? Olha só, isso mostra como vocês são vulneráveis. O C ganha título. Mota, posso falar um negócio? Essa discussão do mano provou que ele acusou um golpe da fora da campo. É lógico. Acusou um golpe, velho. Olha o lambibola dos caras aí. Você tá se justificando que fecha aí. Não tô justificando. Acho que você teve uma dificuldade de compreensão. Eu te explico. Não se bate no homem de óculos. Não chamei ninguém de burro. O que eu disse é o seguinte, o Sombra tava falando que, nossa, porque o São Paulo tá bem melhor que o Corinthians. Não, no confronto que houve, inclusive recentemente, há uma semana, o Corinthians mostrou que foi superior ao São Paulo no segundo tempo. Pega chances de gol. O São Paulo mostrou que na defesa, na parte defensiva, tudo bem, precisa de ajustes, ainda o Rogério tá naquele período de adaptação, tá colocando algumas coisas que ele entende que possa dar certo, isso daí demora um tempo pra começar a engrenar, mas mostrou naquela partida que o São Paulo é extremamente vulnerável. Então, olha, nos quesitos, fazer gol de pênalti, o São Paulo já tá melhor. No quesito, catar pênalti, o São Paulo já tá melhor. No quesito, domínio no primeiro tempo, já tá melhor também. Mas no primeiro tempo, o domínio que vocês tiveram não foi efetivo, vocês não tiveram chances de gol. Fala que defesa que o goleiro do Corinthians fez. Não basta dominar. Dominou o primeiro tempo. Dominou como? E me fala que defesa que o Sidão fez. No primeiro tempo, nenhuma. Só nos pênaltis. Os coisas que falam que não é importante. Chutaram tudo pra fora, é importante, eles não se cansam de falar disso. Campeão sem gol. Foi campeão sem mas vitória. Mas eu não usei essa justificativa hoje. Todos os corintianos. Mas assim, eu não usei essa justificativa hoje. Eu fiquei sabendo que você também foi oferecido ao São Paulo. Foi oferecido ao São Paulo esse mesmo volante que tá sendo negociado também com o Galo. É Baeza? Baeza. Só que eu ouvi dizer que foi oferecido ao São Paulo, mas que o São Paulo, pelo menos por onde chegou a oferta, falou: não tem interesse agora, não queremos. Né? Mas o que me chegou de informação é que a preferência seria de quem cuida da carreira do jogador que jogasse no São Paulo. São Paulo. Não sei, eu nunca vi esse cara jogar. Dizem que é um grande jogador, é novo. Vem lá do Colo-Colo do Chile, acho que o contrato dele encerra no meio do ano. Mas Sombra, ouvi dizer que é um... Não sei qual que é a treta. Você que é o homem das tretas aqui. Não, mas vai vendo qual que é. Hoje em dia, existem inúmeros jogadores que são oferecidos aqui pro futebol brasileiro, falando, nossa, esse cara é diferente, nossa, esse cara é isso, nossa, esse cara é aquilo. Se você traz um cara igual o Conca, você traz um cara igual o D'Alessandro, você traz um cara igual o Montilho naquela primeira passagem lá, ok. Mas o futebol brasileiro ele tem dado chance, Sombra, para De Federicos, para aquele outro lá, Mancoedio, Moshi, Alione. Então, velho, até que ponto Romero é tão diferenciado assim, sabe? Você traz uns caras desse ali? Não, mas eu não posso dizer que na base não tem jogar. Não, sim, eu tô só colocando como exemplo, Sombra, algumas situações, porque os que não deram certo são muito mais jogadores do que os que deram certo. Maior o número de jogadores que não deram certo. Claro, nessa proporção, se você parar pra analisar, os que não deram certo, os que vieram pra cá tiveram chances e não conseguiram vingar, são inúmeros. Agora, os que deram certo, você consegue pontuar, você conta nos dedos. Tá certo. Então, até onde a categoria de base não tem um cara do mesmo nível ali? Não, isso sabe por quê? Você vai pra Colômbia, pro Peru, pra Venezuela, esses caras, quando eles saem da base, eles vão pro profissional, porque esses times, esses países, não tem como contratar um jogador. Não tem bala pra trazer. Então, esse cara sobe naturalmente, ganha moral, ganha confiança e faz uma boa Libertadores ou faz um bom campeonato nacional. Se você dá moral, se você dá confiança os que estão aqui na base, certamente esses caras vão render tecnicamente. Porque assim, ó, Ale, em cima disso que você tá falando, tá certo que eu também não vi esse Baeza jogar, não posso falar se ele é craque, se ele não é. Agora, cara, como é que o São Paulo Futebol Clube não tem um volante na, lá em Cotia? Tem. Você entendeu, tem. Sombra? De repente, pô, você vai gastar uma bala, pô, investe no moleque que tá em casa, cara. Tá certo. Mais alguma coisa do... Cadê o seu Bento? Foi embora. Eu só tenho uma coisa pra falar. O Azedão chutou ele. Ele ficou assustado. É, fala, Guilherme. É isso aí, rapaz, cuidado. Zoou. Não, sou eu, o Serginho. Ô, Serginho. Sou eu, menino. Serginho. Eu sei imitar ele também, ó. Ah! Fala, menina. Serginho, É, menina. Você viu o Wake por aí, Serginho? Ele vai preso. Você viu o Wake Batista? A Interpol acionada. É verdade, agora. Preso no exterior. Eu vi isso aí. Ele tá mais sumido que a orelha de freio. Olha, fala a verdade. A gente não gosta muito de dar uma tônica política no programa. Eu sinto o meu time fazendo gol cada vez que eu vejo um cara desse sendo preso. Eu também. É boa. Tá gostoso de ver esses negros sendo presos. Não tá bom pra roubar, não tá bom pra quem é ladrão, não, viu? Pra quem é ladrão, aí se vira, hein? Só uma observação, desculpa. Viu, Serginho? É sempre às 6 da manhã, né? O cara chega às 6 da manhã arrepiando na casa. Se tocar a tua porta, viu, RG? Cara, não escovou nem o dente. Você não abre, velho. É verdade. Às vezes você tá com aquele negócio de fazer xixi, né? É, velho. Capaz de... Eu levanto. Capaz até de surpreender a polícia, falando, tá armado. É verdade. Só precisa ir no banheiro. Mas eu tenho uma técnica que eu recuo a lomba pra poder conseguir fazer xixi assim. Ah, você recua a lomba? Eu recuo a lomba, porque senão o pingo não chega. Mas fala, Serginho. O pingo não chega. É só uma coisinha que eu queria falar pra vocês, querido RG. É verdade essa história que se o Chaves for pra China, o senhor Barriga vai chamar senhor Baliga? Se o Chaves for pra China, o senhor Barriga vai chamar senhor Baliga? Senhor Baliga! Olha, eu tenho stand-up em chinês, eu vou abrir com essa. Nossa, sensacional. Muito bem. Então as manchetes aqui com a manchete do Tricolor. No oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Estádio 97, que também tem o oferecimento de Fricô. Vamos falar de Fricô, narigudo? Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso mesmo. E pra você que tá voltando de férias, ainda não sabe, sabe agora quem que tá aqui com a gente na Energia 97? Estreou segunda. Você que começou, ó, voltei de férias, quem é esse cara falando aí? É lógico, homem do decreto, tem até musiquinha. Seja bem-vindo, Ale Oliveira. E aí, mano? Tem novidade hoje no estádio, hein? Ele que manda nos decretos do fim de semana, hein, mano? É gente da gente, o amigo do Azayan. Vamos lá cantar. Tá chegando aqui na rádio, esse cara que é fera. Ele é um monstro barra mito e faz a alegria da galera. Ele arrebenta comentando, não fica de mimizinho. Vai se juntar ao RG, o Benjo, Mano, o Sombra e o Motinha. Fala pra encrenca, não encher o saco. E o programa acaba tarde. E toda sexta tem decreto com Danone à vontade. Que sensacional, com Ale Oliveira vai ser animal. Estádio 97 e a concorrência tá passando mal. Que sensacional, com Ale Oliveira vai ser animal. Estádio 97, e a concorrência tá passando mal. Que sensacional, vai ser animal. Então vem em mim, que eu tô mais fácil do que vaga na Libertadores. E Azaia, sério, que tal conversarmos? É isso aí, mais uma vez aí, Ale, seja bem-vindo mais uma vez. Pô, e é muito legal, né, a repercussão do estádio é monstruosa. Quando eu vim aqui como convidado, tive a honra, já pude perceber. E agora que eu tô no dia a dia, realizando esse sonho, todo mundo ouve essa bagaça, né? Graças a Deus. Tá bem, né, mano? Não é? E eu me sinto na obrigação de trazer o quê? Informação pro ouvinte. Porque claro, eu acho que é importante também a gente... É porque você é um cara sério. Muito. Compenetrado. Exatamente. E a gente tem o quê? Uma Copa do Mundo aí da Rússia chegando. E a gente está muito preocupado com as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. E é bom informar o ouvinte dos últimos resultados, né? Sim. Por exemplo, Cuba 2, Bombeirinho 2,50 doses. Antigua e Barbuda 4, Ninfeta Depilada 10, sempre 10. Luxemburgo 3, Filipão também 3. Camarões 4, Casquinha de Siri 5,50 porção. Bahamas 3, Tia Carmen 10, sempre 10. Ah, Tia Carmen 10. É, Tia Carmen. Fechou com chave de ouro ali. Obrigado. Tia Carmen 10. Ah, você nunca foi lá? Não, pô. Eu só falei que a Tia Carmen 10. Você já foi lá? Não. Foi ou não foi? Mas não. Onde fica a Tia Carmen? É, onde fica? Fica na rua Olavo Bilac. Mas o que acontece lá na Tia Carmen? Mas o que, que é a Tia Carmen? É uma lanchonete? É uma casa de entretenimento adulto. Adulto, mas qual que é melhor lá? É. Tia Carmen, o Labarca ou o Gruta Azul? E o Sofazão? Não, o Sofazão é as porcaria que você gosta, mano. Não, o Gruta Azul é o Gruta Azul, né, mano? Mas quando é pra falar de mulher, ele fica tudo... Ele não fala. Ele fica constrangido. É que ele tem nojinho. Eu só tô dizendo que o Gruta Azul é o Gruta Azul, cara. Onde tem mais mulher mais bonita? Gruta Azul. Como é que você sabe? Eu já ouvi falar. Ah! Ó, o Estádio 97 é meu novo lar. Aqui o tempo voa, só me sinto mais à vontade... quando estou no Bambu. É verdade. 2-2-2. Estádio 97. Oi, olha, vamos aos primeiros ouvintes da noite. No oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Sim. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Também HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Hoje nós vamos abrir aqui as manchetes, os ouvintes, com o momento sem parar. Boa! É, vamos no bonde do sem parar. Opa! Bonde do sem parar. Um abraço aí pro Jeová, ouvindo Estádio 97. Sem parar, o sem parar agora Jeová funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha, a tia lá continua firme? Firme, a tia. Ah, não, ainda não teve eliminação, né? É. Na prova da resistência, ela leva vantagem, porque ela já tá há 70 anos nessa luta aí, né? Entendi. Ela passou pela primeira? Olha, eu vou te falar uma coisa. Por falta de roupa nova, eu vou passar o ferro na véia. E ela toma ômega 3, acho, né? Porque ela tá será? Bem... Olha, falou que ela é suculenta, velho. Não, ela é bonitona, não é uma coroa bonitona. É. Falou que ela é suculenta. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o Everton. Everton do quê? Everton Ricardo Pereira. Everton Ricardo Pereira. E quantos Vulgo anos? Tom. Oi? Não entendi. Vulgo Tom. Vulgo Tom? Tom. Tá no Viva Voz, amigo? É... Não. E quantos anos, Everton? Espera um pouquinho. Tá no Viva Voz. Ah, pronto. Agora melhorou. Quantos anos você tem? 34. Aí, RG número 2, o Vulgo Tom. Diria o maestro, mano. O quê? É ver o tom pra saber qual a nota. Entendeu? Ah, muito bom. Ah, boa. Há muito tempo a gente não ria tanto. Que legal, cara. Hein? É, boa, RG número 2. E qual o seu bairro, amigão? Eu moro no Jaguaré. Ah, amigo, se é o que eu não conheço, viu? Aí tem um cara com uma piroca. O Bá falando, ah, e no Pico? Não, Bá, o Pico é do Jaraguá. Meu, Zona Oeste. Acertou, boa. E... Ô, Tom, trabalha com o quê, meu? Cara, eu tenho uma creperia. Inclusive, já vou fazer um convite. É, ó, já vou fazer um convite pra todo mundo convite aí. Convite não, você precisa trazer crepe, velho. Mas agora vai ficar facinho. Vai ficar facinho. A gente tá abrindo. Hoje a nossa loja fica em Pinheiros. Mas a gente tá abrindo uma aí vizinho de vocês, cara. Aí na Galeria Trianon, loja 33, Paulista, 1499, semana que vem já tá rolando já. Vizinhaço aí, ó. E a de Pinheiros você pode mandar lá pra casa, velho. Opa, ó, RG, quero ver vocês lá, hein. Eu reconheço todo mundo, vocês ficarem passando o lá. Gata. Eu vou comer lá, né? Tomar um lanche. O crepe de palmito, você picota ou põe o palmito inteiro? Ah, vai picotado. Foi de palmeiras. Calabresa também. Calabresa fatiada. Fatiada. Ah, oh, eu tenho certeza. O crepe não é um big taste, mas quebra o galho. O negócio é o seguinte, velho. Você trabalha com crepe doce e salgado, é isso? Crepe doce, salgado. Não, salgado e doce. Você tem crepe vegano, velho? Não, mas tem. Massa 100% integral. Não, o vegano não dá pra fazer o vegano porque na massa tem leite, né? Mas dá pra fazer o vegetariano. Esse papo de vegano. Velho, eu também, velho. Ó, eu respeito quem segue a tendência aí, mano, mas na boa, mano. Eu prefiro não ter língua do que ser vegano. Não, você tá louco. Daqui a um tempo você não pode comer carne, eu quero ver. Você não pode comer derivado de leite. Ser vegetariano, mano, já deve ser uma treta da porra, mano. Imagina então ser vegano, velho. Ó, eu vou falar uma coisa. Outro dia eu tive o prazer e a honra de entrevistar o João Gordo. Aí ele falou que era vegano. Eu falei, pô, mas será que tá dando tá certo? Eu não sei. De repente, será que tá rolando? De repente, não sei. Pode ser. Né? Será que ele não falou que tava vergando e você entendeu errado? É, pode ser, pode ser. E ô amigão, torce pra quem? Pro grande campeão da Florida Cup. Tricolor! Chupa, mano! Olha, vergonha alheia, cara. Ó, um tempo atrás tinha os caras fazendo torneio Maria Quitéria, ficava feliz que ganhava. Respeito, vergonha alheia. Posso falar uma coisa? Não valia nada. A partir do momento que começou o mimimi, o chororô, né? Da galinhada, velho. Começou a valer. A sua irmã tava comentando alguma coisa? Tava também, junto com o pessoal lá do Popó. Sua irmã tava falando alguma coisa? Não valia nada. Mas olha, tem uma coisa que tem que ser. Fizeram festinha. Ô, mano, levaram o troféu da volta olímpica. Vergonha ali. Se fosse vocês, não ia ter festa. Hashtag vergonha ali pra vocês. Ô, mano, você defendeu aqui que o São Paulo é freguês do Corinthians. Não, isso sempre foi. Não. Sempre foi. Pega os números. Não sei quantos números. Eu tenho o prazer de relembrar o mano que o primeiro título do São Paulo na história foi goleando o próprio Corinthians dentro da Fazendinha. Paquito, pega os números. Já começou a história entre pega nós, números. Esmurrando. Mas, o negócio é o seguinte, RG. A diferença de vitória não vale nada. São Paulo, jogo que não vale nada. De 30. Mas o que eu queria, não vale nada. O que eu queria complementar é o seguinte, mano. Os três últimos confrontos entre São Paulo e Corinthians, os caras zoaram vocês. Zoaram. Como não? Vocês perderam. 4-0. Brincadeira. 4-0. RG número 2. Você quer julgar a história de dois clubes aí por causa de três confrontos? Você quer julgar a história por causa de jogo que não vale. Eu estou falando os três últimos jogos, os caras zoaram vocês. Não estão jogando história nenhuma. Toda vez ele me falou, levou a goleada, ficou quietinho. O Sombra antes de dormir, ele olha se o Corinthians não está embaixo da cama. Tá de brincadeira. E faz tempo que eu não vejo, viu? E faz tempo que eu não vejo, viu? Na Libertadores foi uma coisa. O maior freguês do futebol mundial é o São Paulo do Corinthians. Pois isso é. Foi lá, falou no Morumbi e falou... A gente vai desclassificar o São Paulo. Lembra que o São Paulo não ia classificar na outra Libertadores? Foi lá, apanhou. Foi o único jogo bom que o São Paulo fez, inclusive, naquela Libertadores. Naquele ano foi. Parece que as coisas estão aí progredindo para o Jusilei vir jogar no São Paulo. Lógico, há 6 anos atrás era um bom jogador, a gente não sabe que fim levou, porque tá na China, passou pela Arábia... Ou seja, já rodou um bocado aí fora do Brasil. Deve vir meio gordão aí, né? Como vem esses jogadores, esses que estão meio encostados lá fora, chega meio fora de forma, né? Treinamento nem profissional, é. Temos que torcer para ser daquele tipo de jogador que vem e recupera a forma rapidamente, você não acha, não? Então, eu não lembro muito bem do Jusilei, qual que é a característica dele ali no meio. Ele era mais assim, o cara que chegava ali na marcação, ele já aquele... O segundo volante saía jogando mais, assim. Porque eu acho que, assim, Faz a linha peladeiro. Joga de primeiro, de segundo volante, cai pelas pontas. Então, esse tipo de cara eu não sei, meu. Já vem ganhando uma bala. Esses caras não vêm de lá da China pra ganhar pouco. Não, você não tá entendendo. Não, para. não faça pré-julgamentos em cima da questão salarial. Porque o São Paulo vai pagar uma pequena parte do salário dele. O resto é pago pelo time da China. Ele não está sendo comprado pelo São Paulo. Ele está sendo emprestado ao São Paulo, entendeu? Tem que ver qual que é essa pequena parte também. Porque, assim, às vezes é o que vocês estavam dizendo, né? Ali, a função de volante e tal. Será que não tem um moleque, entendeu? Será que não tem? Será que na base não tem esse espaço para subir jogadores? Talvez tenha. Talvez tenha. O São Paulo já subiu bastante jogadores. Deixa eu só corrigir uma informação aqui, ô Sombra, porque a gente não pode deixar passar batido aqui. É, pro RG número 2 aí, que gosta de querer ficar vomitando regra aí e tudo mais. Esse RG número 2, os três últimos confrontos, eu vou passar os resultados aqui pro senhor. O último foi 4x0 pro São Paulo, o penúltimo foi 1x1 e o antepenúltimo foi 2x0 pro Corinthians. O último foi 0x0 no sábado. O último foi 0x0 no sábado. O penúltimo valeu? Foi 4x0. E se você pegar o seu. Se você pegar seu RG número 2. O quarto jogo dessa série aí foi aquele 6x1 do Corinthians aí no término do Campeonato Brasileiro. É, mas ele não pegou então, quarto, antes de continuar falando aí, falou o senhor 3, não sabe, não, você queria enganar a população. Eu peguei os três. Eu peguei os três que foi derrubado seu técnico lá. O outro que empatou, que o São Paulo estava em crise. O quarto confronto dessa série foi aquele 6x1 no término do Campeonato Brasileiro. Quarto confronto. Cortou a ligação, eu não entendi. Quanto que foi o penúltimo? O penúltimo foi 4x0 pro São Paulo. Não vingou 6x1, seu comédia. Para! Não vingou 6x1. Acabou, abaixou a bola bem de você. Mas esse momento que você tem pra esmagar o oponente é que você fica com dó e abre mão de humilhar mais. Dá uma olhada aqui no confronto. Você quer que eu passe o confronto pra vocês por e-mail aí, pra vocês terem uma noção do que significou? Depois você fala que agora é uma ligação de um São Paulino e você não vai. Você não vai botar aqui essa porca de Corinthians aqui dentro do meu. Eu vou falar a verdade. A questão é falar a verdade pro ouvinte. Pega o retrospecto aí, cambada de freguês. Ô, mano, passa esse histórico aí, porque a última mensagem que você deu no grupo do WhatsApp foi o Casares. Motivado pra temporada. Não, isso aí foi você que passou. Olha! Inclusive o Ale, ele deu print, velho, na parabéns. Do Casares, velho. Olha, você tá de brincadeira, mano. Que Casares, hein? Você gostou da empolgação Opa, dele? Opa, que gostoso. Olha, velho, o Ale. Sombra. Diga, Tom. Posso te perguntar, queria a opinião de vocês, cara, sobre uma coisa que vem me incomodando muito no futebol. Eu venho há alguns anos buscando acompanhar um pouco de outros esportes, assim, também, pra fazer um paralelo, às vezes conseguir ver o que encaixa com o futebol ou não, enfim. E eu venho acompanhando o futebol americano e eu tinha um preconceito muito grande com o futebol americano, que eu achava que não era um esporte muito dinâmico. Eu achava que toda aquela questão de parar, o jogo parava muito e tal, que era um esporte que não tinha dinâmica, né? Sim. E acompanhando, entendendo melhor o jogo, você começa a perceber que isso não é verdade, que ele é sim um esporte dinâmico. E eu comecei a questionar a dinâmica do futebol, cara. Eu começo a ter a impressão que o futebol, ele tem por característica ser um esporte dinâmico, mas ele vem perdendo muita dinâmica, cara, por conta de comportamento de jogador em campo. Qualquer falta, o cara encosta a mão no nariz do cara, o cara cai estrigunchando no chão. Eu não sei se o cara cai pra fazer cera, eu não sei se o cara cai pra descansar. E o jogo você vai perdendo interesse por conta de... E assim, eu vejo que a gente fica muito focado na questão do futebol hoje, por exemplo, discutindo futebol sobre o uso de câmeras e tal, por conta de erro de arbitragem, que é relevante, que é uma discussão importante mesmo pro futebol. Mas só que eu fico pensando, pô, será que esse é o maior problema do futebol hoje, cara? Ou será que o problema do futebol hoje está nessa questão dessa dinâmica que o juiz não consegue controlar? Por exemplo, você no futebol, você não tem um controle de cronômetro. O cara demora com quanto tempo o juiz tiver paciência para o cara bater uma falta, para o cara bater um tiro de meta, o cara bater um escanteio, o tempo que o cara fica rolando no chão e entra o médico. É o tempo que eu troco de canal, às vezes, cara. Olha, você tem... Eu acho que você tem muita razão no que você está falando, mas eu não acho que o nosso futebol ele não é dinâmico. Eu acho que é um esporte extremamente dinâmico. O problema é como ele é encarado na América do Sul, que é cheio de milonga. Né? Cheio de lero-lero, é jogador que finge falta, que se joga e faz cera. Porque se você pegar um bom jogo de campeonato inglês, jogo é corrido pra caramba. Você tem acesso a assistir jogos do campeonato inglês? Não, e ô Tom, isso que você tá falando é diretamente ligado ao profissionalismo, cara. Porque assim, ó, se você pega. Acho que é cultural, sabia? Porque aqui a América do Sul é que rola essa pataquada aí, né? É cultural. Entendeu? Esse lance de catimba. Ah, e quando o cara tá lá, ele não faz isso? Hã? Quando o cara tá lá na Europa, ele não faz isso. A prova é que você vê... Por que você não joga papel na rua quando você tá fora? Então, isso que eu tô falando. É. A prova é que você vê... O nosso melhor jogador, cara, o nosso melhor jogador disparado, que é o Neymar... Não, parou, Rogério. Ele é questionado na Espanha, jogando no Barcelona, porque falam que ele se joga, que ele é cai-cai, um monte de coisa, cara. É que ele aceita um pouco. Os caras não aceitam, cara, não adianta. Não é que ele não é bom, mas é que às vezes dá uma enfeitada. Não, é que ele não é bom, é enfeitada. Ô, Ale, oba, por que que você acha, mesmo porque você é um cara que também comenta aí futebol internacional, sim, e brasileiro, por que que você acha que, cara, assim, que na América do Sul, aqui no Brasil, tem tanta cera... E chega, por exemplo, no exterior, um futebol como a Inglaterra, o jogo corre, não tem esse... Ah, infelizmente é da nossa cultura, né? Como tantas outras coisas. Por exemplo, aqui é comum, e você chega no futebol inglês que você citou, o cara é vaiado, né? Se ele fizer cera ou se ele simular uma falta, ele é vaiado pela torcida, ele é cobrado pelos adversários, até pelos caras do próprio time. Como tem outras coisas que é da nossa cultura aqui, e aqui eu não estou nem criticando nada, é uma constatação, tem muito time que treina em dois períodos, e o período da manhã mais cedo, o cara não ficar ocioso e para não quebrar durante a tarde, durante a noite. Isso na Europa já não acontece, porque o cara faz um treino em um período só, na maior parte das vezes, depois de uma pré-temporada forte, e aí é da responsabilidade de cada um. Porque se no jogo o cara não for intenso, não tiver essa dinâmica que você citou, ele vai sentar, ele vai ficar no banco, não vai tocar. Não vai reclamar. Agora, aqui no Brasil, muitas vezes o cara quer fazer treino em dois períodos para deixar o cara no clube, porque se você libera o jogador, o boleirão, a uma hora da tarde... Ele quebra tudo. Das duas até as 10 da noite, ele tá fazendo churrasco, tá com elas, com as primas, com tudo. Isso é da nossa cultura. Infelizmente. Então, acho que de cada país... Tem que ficar cuidando, né? Tem que ter uma babá. Exatamente. Agora, Ale, isso que você tá falando também tem a ver com o que o Mota falou. Porque, assim, ó... Mota o cara... falou? Não, ele deu uma dentro aí, finalmente. Porque, assim, ó... Mota deu uma dentro em você, Vieira? Deu uma dentro, Vieira? Não, vou te catar. Eita! Vai te catar. Você tava aí ó, jogando FIFA e agora você tá querendo falar? Fica quieto aí. Ó, Vieira, mas o que mano. Você sentiu quando ele deu uma dentro? O que eu tô falando é o seguinte, não cara. Não te mete aqui, velho. O cara não aceita fazer um rodízio, cara, aqui. Essa é uma outra coisa, que tem titular... O cara titular, não aceita, cara. O cara não aceita de jeito nenhum ficar no banco um jogo. O cara destrói o técnico. Ele arrebenta faz, o vestiário, arrebenta, mas ele começa acaba... a quebrar. O técnico começa a derrubar quando o treinador é bunda mole. Olha o Palmeiras hoje, cara. Peraí, vírgula. O Palmeiras ano passado lá. Ele vai ter que fazer rodízio. O Cuca. O Palmeiras ano passado lá na mão do Cuca, ele bateu de frente com o Dudu, ele bateu de frente com o Rafael Marques, ele puxou a orelha do Gabriel Jesus quando precisou puxar. E por mais que não morressem de amores pelo Cuca dentro do elenco do Palmeiras, ninguém tentou derrubá-lo, porque ninguém era trouxa. Mas quando ele bateu de frente com o Dudu, depois ele foi lá e deu uma faixa pra ele, né? Sim, mas isso daí, aí que tá. O Cuca, ele foi extremamente inteligente, porque ele mostrou pro jogador que não era pessoal. Ele falou, tô puxando tua orelha, é justamente pra você melhorar. Você parar de ser esquentadinho e achar que tem o rei na barriga. É. Ele foi lá dar uma comida de toco no maluco, depois pegou e falou, eu confio em você, tá aqui a faixa. Porque o treinador, ele precisa do jogador, não é uma queda de braço. Porque o treinador que faz isso, ele é burro também. Porque se ele começar a sabotar o jogador e começar a falar, quem manda aqui sou tá eu, morto. Ele tá ferrado, O legal é você ir lá e dar uma pancada, tá certo? E depois você chegar e falar, bacana, eu fiz isso pro teu bem. Tá aqui a tarde de capitão, eu confio em você. Mas o Cuca foi esperto. Mas foi tem esperto. Grupos e grupos, mano. Só dizer que a gente dava bronquinha, viu? Dava? Aí quando o jogador respondia, sabe o que eu fazia? Hã? Eu dava choradinha assim. Pedia desculpa e ficava bonitinho. Ah, era tá bom. Assim, Tá quietinho? Ô, Tom. Quietinho, tô calminho. Oi, tá calminho? Tô. Ó, um abraço pra você, obrigado pela participação aqui no estádio. Acho que chegamos a uma conclusão aí, né, pelo menos aqui no programa. O problema é cultural. É uma pena, cara. Eu fico muito chateado, porque assim, eu tenho a impressão que a minha geração, a do Mano e tal, talvez seja uma das últimas gerações, assim, de torcedores puros, sabe, do clube. Porque assim, cara, o próprio videogame, ele veio destruindo, assim, ele veio trazendo muita coisa da Europa pra molecada. Então a molecada já se interessa cada vez mais pelo futebol internacional. E isso cada vez mais, eles vão tendo mais acesso agora com a TV. Aí vem o videogame. puta, cara, a tecnologia vai evoluindo. Daqui a pouco o cara tá colocando um óculos e assistindo o jogo de casa como se estivesse dentro do campo. E cada vez menos eles vão ter interesse pelo nosso futebol, cara. Nosso futebol parece assim, não tem. E você vê que não tem ninguém cuidando. Se fala muito de qualidade técnica e tal. Cara, mas não é só isso, entendeu? Existe uma. É muito mais amplo. E a visão é muito pequena ainda. E você vê o produto morrendo, a gente perdendo o jogador. Que é por uma questão econômica, nós somos pobres, somos de um país pobre, competindo com países ricos, a gente vai perder mesmo o jogador, só que a qualidade ali, cara, coisas que a gente consegue controlar não são controladas, ninguém tá nem aí. Você tá vendo o produto morrendo na nossa mão e a molecada perdendo interesse, eram eles. Indo embora, né? Eles que vão manter, eles vão embora. Os talentos. Quem vai manter esse esporte, cara, que vai manter só a molecada. Belo comentário, Mota. Não, é verdade, o São Paulo, por exemplo, tá vivendo esse dilema. Se oferecerem mais um milhão aí pro São Paulo vai vender o Luiz Araújo. Quem disse que esse moleque aí não é um moleque promissor que poderia dar títulos pro São Paulo? É difícil dizer isso, né? Tem gente que a gente pode achar que pode ser um novo Zé Sérgio, pode nego achar que pode ser um novo Marlos. Vale a pena vender, né? De repente. Não sei se vale a pena vender. Eu não tô falando que vale, eu tô falando assim. A dúvida, a grande dúvida do hoje em dia. É o seguinte, você tem moleques talentosos que pode ter um futuro promissor pro time e o time tem que vender porque precisa de dinheiro. Tom, um abraço para você, boa noite. Posso mandar uns abraços rapidinho, Sombra? Pode. Aproveitar que o Ben já não tá. Eu? Mandar um abraço pro Suhai, meu brother, São Paulino Roxo, lá da Zona Leste. Ele fala que é corintiano. Eu nunca vi, cara, o cara virar corintiano com 16 anos. O cara é São Paulino até os 16 anos. O importante é você se arrepender dos seus pecados e ir pro caminho da luz. Bom, um abração lá pro Suhai. Ô Tom, oi? Quando que volta a gravar lá o Multishow, mano? Não avisou? Será que você perdeu o contato? Esse é o Tom velho, eu sou idiota, então tá bom. Mandar um abraço, rapidinho, só pros meus irmãos, o Nenê, o Edinho, o Rodrigo, meu cunhado, São Paulino também, seu Ítali palmeirense e toda a galera que tá ajudando a gente aí com a Holy Crepe. Eu espero vocês lá. Boa. Estamos aí do lado, vou mandar crepe pra vocês também. Ô menina, peraí. Como é que chama? Holy Crepe? Holy Crepe. Que gostoso. Isso aí, Holy Crepe. Holy Crepe. Sabe o que é bom, Sombra? Afinalzinho, não é rola em crepe. Eu mando crepe, porque aí depois... quem vai mandar rola, não sei. Tom, peraí, ordinária. Depois que eu acasalo, eu adoro comer. É? Então é isso, Holy Crepe. E deixa eu te falar, é verdade que você fica passando crepe no mamilo do Dodô, assim, no final? Bem quente. Valeu, Tom, um abraço. Falou, galera, abraço. Vamos lá, valeu. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar, são três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O Itaquerão alagou! Cretino mesmo. Meu Deus. Mano, alô? Você é o sucesso do programa, aceita isso, cara. Alô? Alô? Quem fala? Ih, viva a voz. Marcelo? Ô, amigo, se você estiver no Viva Voz, por gentileza, retire, porque a ligação ficou uma porcaria. Tá com a cabeça pra fora da janela. Melhor botar no Voz Morta, velho, que no Viva Voz... Eu tô na Dutra, mano, então tem que parar o carro aqui, cara. Para! Vai esperar ele passar, não, ele para no acostamento. Para no rancho da pamonha. Aliás, falando em carro, meu, ontem eu vi que o mano... Eu sempre soube que o mano tem moral, né? Sempre. Ele é mito. Imagina, eu não. Mas, mano, ontem a Paulista toda interditada, né? Não podia andar na Paulista, né? Eu não consegui entrar. Ninguém. Eu respeito o pessoal que tá na Paulista a pé. Sim. Eu jamais ia querer furar lá o pessoal. Civilidade, né? Civilidade. Eu não consegui entrar a pé na Paulista. O cara falou, não, você não tem roupa. O mano entrou com aquela nave dele, que não é um carro, né, mano? Você é louco, meu carro é popular. É uma Nissan Kicks maravilhoso. Não é? O cara achou que eu ia vir pra trabalhar, mano. Ele olhou assim e falou, putz, o cara deve estar trabalhando aqui, entregando gelo na Paulista. Ali, é tão nave que um IPVA ele paga pra NASA, velho. Então, aí ele meteu um funk, bração pra fora, né, esse braço bombado aí. Aí entrou na Paulista, só o carro dele. Nenhum carro da polícia cara entrou. Cara, é embaçado, velho. Se eu chegar perto da polícia com o meu carro, o cara já toma o carro. Porque eu tenho um acordo com o meu carro, que é mais ou menos da mesma idade que eu. É o seguinte, eu pago as minhas contas, eu a ler, e ele paga as dele. Certo. Certo ou não? Cada um com seus problemas, cada cachorro, entendeu? Que leva a sua. É a prefeitura que paga IPVA pra você. Ô, rapaz, mas eu vi que o mano tem moral mesmo, viu, meu? Nada, tinha rolê com os homens. Ainda metia a buzina nos polícia, nos alemão, pra sair da frente aí. Mas você acha que o que mais impacta é a nave, que é aquele Nissan maravilhoso, aquele mete aquele bração pra fora ou é o funk alto? Não, eu acho que é o conjunto da obra, né, que é imponente, assim. Tanto que o policial pipocou pra ele na hora. Não, com medo. Ele vem com o batedor, né, Ale? Ah, aí ele tava sem camisa, é lógico, né? É. O cara olha, mais sem bomba. Sem camisa? É, sem camisa, dando lance de mamilo. Aí o cara olha. Que é isso, é mais bomba aí que no Bataclan, você é louco. Você é louco, eu desenrolei com os homens ali, mas é tudo nosso, mano. Os caras sabiam que eu precisava trabalhar aqui, aí o pessoal deixou. Os caras batem continência pro mano. Imagina, mano. Um abraço aí pros rapazes aí da CT aí. A galera ouve a gente aí, os caras da CT aí, os policiais aí também estão. Estão sempre aqui na região da Paulista aí. Sempre quando eu tô, às vezes, na caminhada aqui, na direção do McDonald's ali na Pamplona aí, eu sempre encontro os policiais que ficam na frente das farmácias ali, o pessoal, ei, mano, tamo ouvindo o estádio, é nóis, rapaz, ah, tamo junto, hein, mano, é nóis. Bom, depois do que eu falei aqui, tomara que ninguém me reconheça também, né? É nada, mano, os caras aliviam, mano. Os caras sabem que é brincadeira. Qual o seu nome completo, amigo? Ô, irmão, se você tiver viva a voz, não vai dar mesmo, tá, cara. Tá feia a coisa, hein? Ou ele é um aliens ou a ligação tá ruim, hein? A ligação tá muito ruim, cara. Tô parando, mano. Não parou ainda? Man, a gente deu 5 minutos pra você estacionar o carro, aí tirar do vivo a voz, mano. Mas você não precisava fazer baliza na Dutra, né? Véi, o negócio é o seguinte, ó. É atitude de emergência. É colocar no ponto morto, ligar o alerta e fazer assim com o braço, assim, como se você estivesse voando, assim, o braço esquerdo pra fora. Os caras vão achar que o carro quebrou, velho. É. Melhorou aí, melhorou. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Temos uma ligação. Porque senão fica embaçado, mano. E pedir encarecidamente aí pra que os ouvintes que liguem aqui, quando tiver no Viva Voz, tira do Viva Voz, porque a gente vai ter que pedir pra tirar de qualquer forma, porque já a ligação fica atrasada. Né? Qual a altura da Dutra que você tá, velhinho? Do chão, né, gente? Eu saí aqui na Dutra, tô do lado do Ligue Sirra. O mano sabe onde que é. O Paulo tá aí na Vila Maria. Já. É, o mano sabia onde era. É, Vila Maria é tudo nosso, Paquito. É... Sabe chegar lá ainda. O mano tem uma lembrança remota dessa região. Gente. Amigão, qual o seu nome completo? Marcelo Ribim. Ribim? Ribim, né? É. G-I-B-I-N. Isso. Ribim. Grande Ribim. E quantos anos? 46. Aí, RG, 46. É, já passou da idade, mas pode curtir ainda, da Mônica, do Cebolinha, aqueles jimbim da... Né? É. E agora tem Mônica e Cebolinha. Eu gostei dessa aí, vou usar. Ô, Gibim, qual que é o seu bairro aí? Você tá passando pela Vila Maria ou mora na Quebrada? Eu moro na Vila Guilherme. Vila Guilherme aí, mano. Nossa, Zona Norte também. Conheço. Que a Vila Maria é estacionamento dos caminhões da Vila Guilherme. Eu nunca fui aí, amigo. Vila Guilherme não tem caminhão, ô prego. Vila Maria também não. Onde você vai achar caminhão é ali no Jaçanã, aquele lado ali da Fernão Dias, ali na terminal de carga, tudo mais. Não tem caminhão. Tem carreta, velho. Ali no Novo Mundo também tem bastante, tem ali na parte do Atlas, ali tudo mais. Porra, então faz tempo que você esses caras aí não conhecem nada, mano. Ô, mano, onde eu moro, desculpa, Paquito, não tem caminhão nenhum. É, mano, o parque. Onde você mora não é Vila Maria. Lógico que é. É o que eu prego ali? É o quê? Não é. Não, o que é ali? Qual que é o CEP? Ali é Jardim Brasil. Qual que é o CEP? Jardim Japão. Jardim Japão. Subdistrito da Vila Maria, o nosso CEP. Subdistrito. Jardim Japão é subdistrito da Vila Maria. Tanto bom. Que da minha casa até a quadra, a escola de samba, já ouviu falar da escola de samba Vila Maria, o campo do Magnólia? Opa! Dá 5 minutinhos. Você apresentar essas escolas pro Alê que ele não conhece. Vamos colar na quebrada lá, Alê, tá convidado não, lá. Não, Vila Maria é tudo nosso, pô. É nós, mano, eu moro do lado lá. Ô, é nós. Mano, o olá. Parque Novo Mundo que você falou, ele se. O que, que você acha mais parecido com o Parque Novo Mundo nos Estados Unidos? Quando o cara Parque não tem Novo a pergunta Mundo, certa, ele se perde nossa. Todo na pergunta. Dá uma olhada, né? É que eu fiz. Eu já entendi. É que a Beverly Hills brasileira é a... Como é que chama? Guilherme Cote. Não, Vila Maria. Vila Maria. E a o Guilherme Cote é como se fosse a É onde vai erguer o muro lá do Trump. Do Trump. É isso aí, o Trumpão. Valeu. Pô, não, ele tá bravo porque ele queria que o México pagasse tudo. Não, o cara é ridículo, né? Ele só quer erguer o muro. Mas ele quer que o vizinho pague o muro. Posso? falar. Aí o presidente do México ia lá e falou: vocês querem saber? Eu, hein? Esse cara é louco. Vou é porra véio. Nenhuma. É trágico, mas mais engraçado com as coisas que o mano fala, com as coisas que o Ale escreve, é seguir o Trump no Twitter, mano. Ele é uma soma do Ale com o mano. Ele posta como se fosse um adolescente. Interferências do Rude. Ele posta assim, tipo, a Rússia tá folgada hoje. É. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você vai falar, chupa a Rússia. Eu. Ô, Gibim, e você trabalha com o quê, mano? Eu trabalho na Di Figueiredo, mano. Ah, você faz uns copos ali, mano. Grande Nadir. Dipolini! Faz uns copinhos de lá na Dipolini compra vários Família copos da Nadir Figueiredo, né? Com certeza. É isso aí. Mas, ô, amigão, qual que é o copo que mais sai aí, mano? É aquela tulipa que você toma... É o americano, né, mano? Americano. É aquele mesmo de tomar café com leite na padoca, mano. Pingado. Você toma café, você toma cerveja. Cervejinha. Esse é o copo mais simpático do mundo. É verdade. E quanto sai um copinho? Já vendeu 4 bilhões de copos americanos já. Caraca. E quanto sai, ô, amigão, um copinho pro cara que vai comprar aí no atacado? No atacado? Tá menos de um real. Porra, mas R$1 é caro, velho, pra um copo desse, é louco? Tá louco? Que tá louco? Um copo no... Geralmente o cara vai comprar atacado, ele vai comprar mais de dúzias de copo. Mas o cara tem... Pô, você tá de brincadeira. Ô, mano. Isso é louco. Barato, vidro, velho. Vidro é barato pra fazer. Barato, eu agora fiquei envergonhado do Alê. Ele, pô, o Alê é o cara do decreto, o cara da molecada veio perguntar pra mim o que é um copo americano. Não, pra mim eu conheço como copo de requeijão. Não, esse é menor. O americano é aquele do café, pô. Esse é outro, Alê. É o menor do que o do requeijão. É menor que o do requeijão. Não, a minha mão, ela já é aquela mão de Playmobil, já tem o encaixe do copo. Ela fica assim o dia inteiro, fica assim. Mão de Playmobil. Porque daí, no pequenininho, a cerveja não esquenta. Entendi. Aí, então, o copo americano é assim. Isso. É menor que o copo de requeijão. Ah, então é esse aí que eu quero. Não, você já viu um copo americano? Não, com certeza. Eu gosto de cerveja na taça ali. Na taça, você gosta? E eu fiquei sabendo que agora você, quando comprar um copo americano, ele vai vir com o muro? Eu vou abrir, isso aí é humor político, eu também faço, meu senhor. É político. E a Nadir Figueiredo também exporta copos ou é só pro mercado brasileiro? Não, a gente atua em vários países aí, Sombra. Tem mais de 50 países que a gente exporta. Pô, Nadir é mais velho. Mas, ô, amigo, o que você faz aí na Nadir? Você é vendedor? Não, eu trabalho na engenharia, mano. Engenharia de moldes. Você que bola os copos aí. A gente que faz o projeto dos copos. E qual que é o copo lançamento que vocês vão lançar agora pro ano de 2017? Ah, isso não pode falar, mano. Não pode dar milho pro bandido, não. É, mas você é louco, podiam que novidade criar... vai ter no copo, velho? Vocês podiam criar os copos de cerveja do Estádio 97, aí, né? É. Sombra, isso é... Dá jogo, sim. Fazer um... Fala aí, com o teu marketing aí. Fala com o teu baixo. Marketing, eu falei, né? Ah, desculpa, eu tava sem fone. Eu acho que esse copo americano é o copo mais copiado que tem, viu, velho? É. Olha, mas existe uma patente nesse copo? É. Existe. De quem que é? É da Nadir. Ah, duvido, mano. Nadir, quanto tempo leva? E não é nem patente. A Nadir, ela tem o direito de usar tudo quanto for a imagem do copo americano. Então, sabe esses que tinha receita? Ó, um copo americano, se a Nadir quisesse, ela poderia processar. Exigir um royalties aí. Mas, ô, amigão, por exemplo, se você vai numa padoca, você vai sempre olhar o fundo do copo pra ver se foi a Nadir que fabricou. Possivelmente, se você não avistar o logo no fundo do copo, é porque não foi a tua empresa que fabricou. Como é que vocês acionam uma empresa que tá fabricando esse copo? E se o pirata fabricou e botou o logo? Não, mas não põe. Mano, é muito difícil o cara piratear o copo americano, cara. Ele não vai conseguir bater o custo. Ah, tá. Nem os chineses, cara. Bateu o quê? Então, mas um cara trazer lá da China, ele vai ter que trazer uns 2-3 navios de copo americano. Mas vende, velho. O copo é um negócio que não estraga e toda padoca precisa, velho. Aí talvez. Quebra, né, mano? Uma bela discussão essa no programa, hein? É uma bela discussão. Copos. Principalmente com quem gosta de ficar fazendo contraponto, né, cara? É lógico, imagina. Mano. E hoje, Bim, torce pra quem, mano? Eu sou tricolor, mano. Ah, tricolor. Chupa, mano. Mais um. Agora vamos falar de taça de champanhe, né? Aí é diferente. Ai, louco. É nacional. Ai, louco. Levanta o dedinho pra tomar um gole. Vai de cara nacional. Vamos sair do popular aí. Vamos sair do popular agora. Louca. Ai, traz meu champanhe. Ai, eu tenho que fazer piadinha assim. Ai, fazer uma piada com gay, com São Paulo, porque, sabe, é mais fácil. Por que você tá se incomodando? Porque não dá pra incomodar com o título, né, trouxa? Fuleque incomodar. Vai de papo. Oi, Marcelo. Ô, Marcelo. Oi, oi. E aí, cara, expectativa... Tosta a borda, ué. Qual é a sua expectativa por esse ano, cara? Sombra, eu acho que vai ser um pouco melhor que o ano passado, cara, mas eu não acredito muito em título, não, cara. A título também não acredito, não. Uma alemã aí, de repente, algum mata-mata. Nem aí. Copa do Brasil, velho. Paulista. Ah, mas como assim? Por que como Copa do Brasil? Tem outros times que também são bons e vão estar na Copa do Brasil. Uma coisa, né? É você descartar o time. Por exemplo, o Corinthians, você fala, na disputa do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, é difícil você manter a liderança durante tanto tempo só com a sorte. Mas Copa do Brasil é torneio mata-mata. Ele sempre volta pro Corinthians. Não, mas é verdade, qualquer time que eu acho que não briga ali. Por exemplo, os principais times hoje, você tem ali o Palmeiras... O Atlético Mineiro, o Grêmio, o Cruzeiro e o Santos junto com o Flamengo. Quem sabe algum mata-mata por aí. Mas não dá pra chegar e falar assim. Atende o Big Fone aí, velho. Quem sabe algum mata-mata. Olha o chefe dele que é corintiano ligando pra demitir. Você acaba de entrar na casa do BBB. Ale Oliveira. Você acaba de entrar na casa do BBB. Não, eu não ganhei imunidade. Você vai ficar com a véia da casa. Ô, Marcelo. Oi. Pô, quem tava tocando aí, Marcelo? É, o outro celular do serviço, mas eu já desliguei ele já. Ah, tá. São os caras perguntando celular o que você tá serviço, falando no estádio, né? É, pode ser. Mas então, acho que Malemar aí ganhar alguma Copa, aí algum mata-mata, porque o que for pontos corridos não vai dar não, hein? É, eu acho que assim, a hora do vamos ver, o time do São Paulo abre o bico, só. Sim. Mas o que eu queria falar com vocês também era, eu tô na mesma linha do outro ouvinte aí, cara. Diga. Eu acho que o futebol, ele tá perdendo. Por que que a gente não, ó, eu não sei, é a minha opinião, tá? Por que que a substituição tem que parar o jogo? Tem a porra do quarto árbitro lá pra quê? Faz igual no outros esportes, o cara encosta ali, o cara autoriza ele entrar, o outro entra mas o jogo continua. Tipo salão é assim, né, Ale? É, não tem nem limite de substituição e também não para o jogo para trocar. Mas eu vi outro dia o Rogério Ceni na entrevista lá na Florida Camp, ele falando para um jornalista o seguinte, que de repente seria interessante até você ampliar o número de substituições, mas desde que você só pudesse fazer 3 paradas. Então, mas por que parar a sombra? Não, também acho interessante sua ideia, não sei. Na Copa do Brasil Sub-20 é assim, você pode fazer 6, só que você só pode parar o jogo 3 vezes. É uma boa ideia. Coisa chata dois pra em caramba, dois, o jogo no final tá começando no intervalo, a pegar, você pode fazer. Tá entrando aquele sufoco, aí o cara para o jogo pra o cara sair, aí o cara tira a caneleira, aí sai naquele passinho mole. Ué, mas pra isso que existe cartão, né? Mas Ale, tudo isso que você tá falando vem de encontro com o Ale, ouvinte. Tudo isso que você tá falando vem de encontro com aquela coisa de, não só de cultura, mas como de ação e reação. Verdade. Velho. Depois da Copa do Mundo, todo mundo se lembra, é a coisa da comoção. Acabou a Copa do Mundo, tomamos de 7, virou imprensa, todo mundo que gosta de futebol, precisamos mudar. Os 200 milhões de técnicos, vocês se lembram muito bem disso, né? Precisamos mudar, o futebol brasileiro precisa passar por uma tremenda reforma, e aí começou a criar uma bola de neve, foi crescendo, o que que aconteceu? Os caras espertamente, macacos velhos, todos raposa do futebol, acabaram com tudo isso com um simples gesto. Botaram o Tite na seleção brasileira, a seleção brasileira voltou a ganhar, a seleção brasileira que não ia para a próxima Copa do Mundo já está em primeiro lugar na chave, já vai ser campeão de novo. Campeão primeiro olímpica, lugar no ranking. Campeão olímpica. E acabou, cara, não se fala em mais porra, nem tá tudo resolvido no futebol brasileiro. Mas aí, RG, mas é normal. Esse porque... é o problema. Então, mas não deveria ser normal, mano. Então, mas o RG, o Brasil, ele sempre foi desorganizado. Em 94, quando ganhou a Copa do Mundo, também era desorganizado, era mesmo a CBF que comandava o futebol. É que muitas vezes a vitória encobre erros. Você pega lá 98, beleza, chegou na final da Copa. 2002 voltou a ganhar, entendeu? 2006 foi eliminado, como 2010 também. Mas a pegada é essa, RG. Você pega ali, tipo, um evento. E você pega uma Copa do Mundo, é o ápice. O Brasil chegando em finais consecutivas, o Brasil fazendo boas Copas, encobre uma série de erros. O brasileiro é igual de pão e circo, tá na cara que é. E ainda mais agora, depois da vinda do Tite, é o 7º jogo da seleção brasileira com 7 vitórias consecutivas. Entendeu? O Tite, ele chegou e mudou a CBF da água pro vinho. É verdade. Não, A CBF, eu acho que não. Não, ele não mudou a CBF. Ele mudou a seleção brasileira. Ele não mudou a CBF. A CBF continua a mesma porcaria. A CBF continua exatamente como é. Ele mudou a seleção, perdão, errei a palavra. Mas Marcelo, diante do que tem aí, escala o seu tricolor para 2017. Ah, o tricolor, o Rogério Ceni acho que tá num bom caminho. Ele deixando o Rodrigo Caio de líbero ali. Aliás, o melhor em campo ontem pela seleção. Eu achei. Melhor foi o Camilo. Rodrigo Camilo deu caneta, né? Camilo meteu a caneta no Beiril. A melhor caneta do jogo, mas não o melhor jogo. Ele jogou pouco, coitado. O Rodrigo Caio tinha que aprender a como eram os jogadores, os italianos antigamente. Às vezes os caras jogavam na frente da zaga e às vezes os caras jogavam atrás da zaga. Mas é isso que o Rogério tá tentando fazer no São Paulo com ele. Vocês estavam falando aí do Rodrigo Caio jogando aí de volante. É, o Rogério tá jogando com o Rodrigo Caio ali, vamos colocar na frente da zaga. E aí ele tá jogando com quatro jogadores ali um pouco mais adiantados. Ali você vai ter o Bufarini de um lado, o Wellington nem do outro. Você vai ter centralizado ali o Cueva e o Cícero. E o Jusilei vai sobrar nesse time. Não, eu acho que o Rodrigo Caio vai acabar voltando pra zaga, viu? Então, eu acho que é o mais plausível. Porque se o Jusilei chegar, aí você recorre o Rodrigo Caio e põe o Jusilei pra fazer o volante. É que a gente também tá imaginando o Jusilei de 6 anos atrás, que vai chegar... É, magrinho, bem condicionado, correndo, voando, pronto pra jogar, né, mano? Não, não. Que sabe que esses caras que vêm de fora demoram um mês pra fazer a primeira partida. Não, sim, mas dessa linha de quatro, dificilmente um deles vai sair do time. Bufarini, Cícero, Cueva, o Wellington Nem. O Cícero, pra mim, disputa a vaga com o Cueva, hein, gente? Ah, não, o Cícero joga um pouco mais recuado. Não, tá bom. Ah, mas ele não vai jogar com volante, não. Ele vai jogar com um cara mais de pegada ali, senão o meio-campo fica sem pegada, meu. Mas, gente, o que se discutia antes era, porra, o time só tem 11. É verdade, né? Então, agora, por exemplo... Agora a gente tem... O Santos perdeu por quê? Porque só tinha 11. É. Então é o seguinte... Aí quando tem 13 já não serve. Aí tem time que Porque quem que vai jogar? Tem time que tem 40, tem um puto elenco. E tem time que agora, eu acho que estão tentando fazer um time de 15, um time de 16, que é pra ter alguma coisa, porra. Senão... É. Aí quando vem algum jogador que pode brigar por titularidade com outro que também o pessoal considera titular... Tá vendo porque não dá pra fazer o rodízio? Mas vai jogar onde? Como assim vai jogar onde? É, porra. Graças a Deus que tem, ainda né? Bem que tem. Que você ainda tem que ter. Eu tô louco. O Santos tem que ter um time. Eu quero meu time com 15, 16. Não, mas peraí. Eu atrapalhei um futebol, a gente sabe. É cartão amarelo, é contusão. Não, mas é diferente. Que nem o Santos aí que tava cogitando a possibilidade aí de contratar o Luiz Fabiano. Se você traz um Luiz Fabiano, não tem como você colocar no mesmo time pra jogar Ricardo Oliveira e Luiz Fabiano. Um dos dois terá que ser titular. Mas não vai fazer e na minha visão, o titular seria o Ricardo Oliveira. Você ia ver a tromba do Luiz Fabiano no banco mas de reserva. Mas aí não é uma questão por ser dois bons jogadores. É uma questão... de característica, de personalidade de jogador. Que a gente sabe que o Luiz Fabiano, ele é mimimi pra caramba. Então, mas todo jogador, Sombra, que tem um certo know-how, quando o cara tá no banco, o cara vai fazer uma quizumba ali. Então, todo mundo quer jogar. Então mano. Nós voltamos à discussão anterior. Quer dizer, lá fora, o cara não faz essa porra desse mimimi. Não devemos nem invejar o Palmeiras que contratou vários jogadores. Fica sentadinho no banco e tá tudo certo. E aqui ele vai fazer um mimimi. Porque ele não vai aceitar. O Palmeiras vai ser um fracasso. Porque a gente vai ter 11 negros fazendo mimimi ali dentro. Mas tem muito da verdade da bola, né? Que quem manda é o treinador. E tem um pouco disso que você falou, da característica. Por exemplo, se o Fernando pra sentar, será que ele vai se rebelar? Então, Ale? Eu acho que ele não vai se rebelar. Eu acho que ele vai entender o momento do Jailson. Não sei, hein? Será? Eu não sei, não, hein? Michel Bastos. Não sei, hein? Ah, então, Michel Bastos é outro cara. Isso eu tô falando. O Edu Dracena, que é um cara que já ganhou muita coisa. Aí na boa. Fica na boa. Eu acho que vai de jogador pra jogar. Agora, o Luiz Fabiano. O Edu Dracena tem fama de ser bom de grupo. Então, todo lugar que ele passou, ele foi reserva. É inerente a cada personalidade. O Luiz Fabiano mora sozinho e quer fugir de casa. É bem por aí, velho. Mas eu acho mais fácil o Michel Bastos aceitar do que o Fernando Prato. Eu também acho. O Michel chegou agora. Fernando sempre foi titular. Eu também acho. É isso. Eu quero ver quanto. Eu acho mais fácil. Eu acho que o Prato não aceitaria. Isso aí por onde passa. Isso também vai do seguinte: se o time tá ganhando. É uma coisa. Se o time tá indo bem, O cara se segura. Nego se segura, também fica com medo, pô. Vou meter a boca, tá ganhando, a torcida vai me matar. O Cruzeiro bicampeão brasileiro do Marcelo Oliveira tinha Júlio Batista, o Michel Teló, né? O Dagoberto no banco. Os jogadores mais caros estavam no banco de reservas. Então, e o Dagoberto é um cara que gosta de fazer uma quizumba. Esse esse também. Esse também. Esse não aguenta um problema, velho. Esse também. Esse aonde passa, ele vai mandado embora depois. Marcelo, manda uns copos pra nós. Obrigado pela sua participação e pela paciência em estacionar seu automóvel aí na Dutra. Valeu, gente. Um abraço tá em casa, pra vocês, mano. Aí. Tentei ligar pra caramba várias vezes, não consegui. Essa é a minha primeira vez. Então, abração aí pra vocês. Dá um alô pra galera da Nadir que tá mandando um zap aí. Estão te ouvindo, né? Estão te ouvindo, né? Estão ouvindo. Manda pra gente a Copa Americana cumprir. Ah, então vou meter uma homenagem pro Marcelão, né? Que é ouvinte. Eu bebo porque vejo no fundo do copo a encrenca amada. Se eu não beber, a encrenca morre afogada. Olha só, que bonito. Gostei do poema. Gostou? Foi bem. Um abraço, Marcelo. Valeu. Um abraço, Tomba. Mas discute esse negócio de parar o jogo, cara. Porque, meu... Pega uma pastilha pra voz aí que tá osso, hein? Mas você tem razão. É muito lenga-lenga. Mandar um e-mail pra FIFA. Mas não tem jeito, cara. Vocês têm a mídia aí, cara. Faz Começa a bater na tecla, cara. Mas a gente fala. É que às vezes a gente fala demais. Aí o pessoal fala, puta, não. Tá falando demais disso. Para, muda. Eu acho que o árbitro, acho que ele tinha o direito de poder brincar de ser Deus. Ele indiretamente tem. Quando o jogador cai, eu acho que o árbitro tem que fazer um curso, pode ser até básico, de primeiros socorros. Porque o árbitro, ele consegue detectar se o cara tá fazendo cera ou não. Respiração boca a boca. Quando o árbitro... Ale, Margarida, o árbitro, ele sabe que o jogador tá fazendo cera, o cara estirou no gramado, ele não pode amarelar o cara depois que o cara levantar. Porque se acontece isso, esses moralistas de plantão... Direitos humanos. Lógico. Vem aí falar, nossa, é um absurdo. Mimimi. Porque ele julgou uma situação, ele não é médico pra fazer isso. O árbitro, na minha opinião, deveria ter feito isso. O árbitro deveria fazer um curso de primeiros socorros pra detectar se o cara tá ou não com dor. Se tiver, beleza, dá uma aliviada pro cara. Se não tiver, cartão amarelo. Você é a favor de botar uma máquina de ressonância magnética na beira do gramado? Beira do gramado. Ressonância não. Realmente. Põe um bombeiro pra pintar o jogo. Não, ressonância não. Eu sou a favor, de um polígrafo, cara. Um polígrafo. Pra ver se você tá mentindo. Põe ali do lado do banco ali e fala, bacana, você tava lesionado? Se o cara der uma gaguejada, acabou, mano. Mas que fica muito evidente quando é, lógico, quando é dá pra saber, Miguel. Quando dá é Miguel, não é? Outro dia na Copa das Nações Africanas, o goleirão, ele foi bater o tiro de meta. Aquilo é ridículo, você viu, não? Cara. Que aconteceu? Aí ele mesmo professor no pé dele. Ele chutou o pé dele de propósito. Ele chutou o calcanhar dele e caiu. Caiu e pediu atendimento. É brincadeira. Não tomou nem amarelo. Aquilo foi ridículo. Valeu, abraço. Valeu, amigão. Valeu, gente. Valeu, um abração aí. Tchau, tchau. Alô, together, velho. Terceiro ouvinte, momento sem parar, agora. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É samba enredo isso? É samba enredo, velho. O cara é louco. Ah, cansou, hein? Alô? Alô? Quem fala? Jean do quê? Giancarlo Gonçalves Endramel. Ó o Gargamel, mano. Ó o Gargamel. Gargamel? E quantos anos, ô Gargamel? 25. Aí é região número 2. E, mas ali, você só vende outras coisas ou só vende Dramel, velho? Não, boa saída. Porque queimaram o RG, queimaram a piada, e o RG foi lá e buscou. Posso falar, o mano destruiu uma piada, falou do Gargamel. Tá e aí o RG foi, matou no peito, olhou pra esquerda e tocou pra direita. Cara tenta, velho. Eu não destruí nada, o RG nem assistiu o Smurfs. Esse é o verdadeiro, não é aquele RG do zagueiro do Paulista. Posso falar, o RG, quando ele era pequeno, ele assistia Marcelino Pão e Vinho. Ele não assistia, nem sabia o que era Smurfs. Smurfs não é da época da RG. Foi meu primeiro filme. Não é legal, RG? Você chorou? Foi assim na Quiropita. Você chorou? Era triste o filme, né? É triste. É triste. Muito triste. Mas é um filme muito legal, viu? Qual que é o filme? Marcelino Põe Vinho. Ah, eu tô trabalhando mais com o cinema adulto nacional. Aliás, um abraço a Márcio Imperato. Márcio Imperato. Ainda existe, né? O quê? Faz ainda? Dá carrinho na trajetória, tudo. Fernanda Montenegro ou Márcio Imperato? Essa Marcia Imperato já tá recebendo na caixa também, meu. Eu gosto dos Smurfs, né, do Gargamel, porque o azulzinho é uma coisa que hoje... É importante, né, Lê? O azulzinho. Ô, amigão, qual o seu bairro? Eu moro no Parque Novo Oratório. Ah, amigão. Ô, Benjamin. Zona Leste. Meu céu, que eu não conheço. O que você vê lá, Benjamin? O que tem muito lá? O que tem muito lá, Nariga? Tem cada Lapa, meu. É? Cada piroca. Ah! Eu não vejo elefante. Fala, mano. E você falou agora há pouco a respeito de mel, cara. É. Oh, que a maior parte das pessoas vende aí não é mel não, hein, cara. Não, que é aquilo? É um açúcar derretido lá com água lá, mano. Isso aí não é mel não, cara. É a famosa glucose. Oh, é. Mel bom é aquele que não açucara, velho. É aquele que não açucara. Mel orgânico. E o melhor mel que tem, eu não sei se vocês já provaram, é o mel da abelha Jataí. Sim. Jataí. Esse mel aí é muito caro porque a abelha ela é menor e ela fabrica menos mel. Mas então... é mais imediato, né? Porque já tá aí. Esse mel é muito bom. É delivery. Já se, tá o mel, aí. Se o mel é bom, a abelha volta, hein? Só pra deixar esse mel é bom, a abelha volta. É sertanejo, e quando precisarem, em Santa Isabel tem bastante. É mesmo, a gente? Verdadeiro mel. Você já tomou muita picada, velho? Ah, não, opa, mel, de tudo. Adoro. Tá, mel, abelha, não, abelha não é parada. Não, só uma, não gosta, vai. Só uma vez que lá no forro de casa, lá na chácara, fez um... uma colmeia lá de 4 metros de diâmetro. Agora eu lembrei aqui do Portuga que foi atacado pelo enxame. Lembra? Coitado do Portuga, velho. Lembra? É verdade. Imagina aquela bolotinha correndo e a Zabel. Coitado do Portuga, sem sacanear o Portuga. O pescoço do Portuga parecia que tinha um pulmão. Ele ligou, falou. Ele me mandou um WhatsApp. É, exatamente. Tô correndo das Zabel. E vocês botaram no ar, nossa. São muito legais, velho. Ué, foi sensacional, velho. Ô, amigão. Não, e detalhe é o seguinte, cara. As coitadas estavam tudo mortas ali. Elas morriam no ombro dele, porque elas não conseguiam chegar perto do cheiro do Portuga. Não, mas tinha muito álcool também ali dentro. Ah, tinha, velho. O Portuga é parceiro, mano. E, ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho com seguro. Ué, Mota também, velho. Mota também segura, velho. Amigão, qual que foi o bem que talvez aí você tenha feito o seguro que tenha sido algo mais estranho? Por exemplo, a Cláudia Raia, ela segurou a Busanfa. A Busanfa? É, ela fez o seguro do traseiro. Não, não foi as pernas. Não, as pernas. As pernas. Ela é bailarina. Mas faz parte, velho. Valesca Popozuda. Teve uma que fez da bundinha. A Rita Cadillac. Ah. Aí, não foi a Popozuda também? Ah, mas a Rita... Mas quanto que é a franquia daquela... Ô, RG, peraí, era cara, mano. Ei, Ale. Nossa, aquela franquia ali, Ale. Ela peidaram um saco de confete e o carnaval inteiro. É o ano inteiro, velho. Ali, ela teve aqui, né? Hein, amigão, qual que foi talvez a coisa mais estranha que você já fez um seguro? Então, mano, que na verdade eu não tenho uma corretora, né? Eu trabalho em uma corretora que vende pra pessoa jurídica, então eu não tive oportunidade aí de ver muita coisa engraçada. Ah, mas entendi. Tem seguro de tudo, assim. Tem seguro de. Até de quadro, seguro de. Sim. Tem, seguro, tem atleta, né? Seguro. Você imagina o Messi, Neymar, o seguro que esses caras têm? O Mano tá perguntando. Deve ser. Porque ele tá querendo fazer seguro do bíceps, né? Tá. Não, o meu já era, viu, Ale? Tô todo ferrado. Por exemplo, todo se você faz uma pergunta. O meu não passa na vistoria, Rio. Se você faz uma pergunta dessa pro Mota, Mota, qual é a coisa mais estranha que você fez seguro? Já segurou. Você segurou? Qual que é? Olha, vou falar que... Não! Tem motorista lá! Não incentivo isso aí! Tem muita boleia de caminhão, né, Mota? Já rodei muito nessa estrada, viu? Ô, amigão, aí você torce pra quem? Tem o... É, eu torço pro atual campeão nacional. Parmeira! Aí, vó. Chupa, gambá. Chupa, galinha. Vai, seu gambá, velho. Vai, seu escroto. Você quer mandar respeita... um abraço pra alguém, escroto, não. Pera aí, você respeita que não é gambá, é galinha, viu? Fala os mascotes seus. Galinha é São Paulino que fala. Palmeirense fala gambá. Galinha mãe de vocês. Vovô. Oi, amor. Boa noite. Boa noite. Esse ano a gente só vai poder conversar com o Santista mesmo, né? Só quem tá na Libertadores. É, tá paga pau mesmo pro Santos. Não, Libertadores não ganha. Paga pau mesmo. Que não adianta aí tá na Libertadores e não ganhar, o trouxa. Ganhar o quê? Papa Ovo, sem Mundial. Vai cair na primeira fase. Vai sem informação. Vai, eu sem Mundial. Vai, burrinho. Você acha que cai na primeira fase? Vai, burrinho. Sem mundial. Vai, burrinho. Entra no site da FIFA e só biscate. Acha aí, burrinho. Vai, burrinho. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. FIFA.com. Deixa eu ver aqui, ó. FIFA.com. Burro não pode. Deixa eu ver. FIFA.com. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Essa informação pro vídeo, ó. FIFA.com. Não tem nada. Pode mudar o Palmeiras aqui, ó. Faz uma pergunta, você erra várias vezes. Chama de burro, é isso? Não pode, poxa. Torneio Mundial Interclubes aqui, ó. Site da FIFA. Não tem nada falando de 51, não. Entra aí, se a senhora souber ler, eu acho que a senhora sabia que você é uma burra. Deixa aí, que burro, não, pô. Vou postar agora, ó, FIFA.com. É o burrinho, vai. Vou postar agora, ouvinte. Fala, do palmeirense. Fala, amor. Não importa aí com quem tá se estapeando por... Tadinho, Copa da Flórida, né? Vamos Copa com coisa FIFA.com. Não Copa tem nada falando de vocês 15, aqui, ó. Né? Deixa ele ficar feliz, viu? Tadinho. Se o Corinthians ganhasse, ia considerar mundial também, né? Ele, ele voltou da praia mais cedo pra ver o Sub-15 ontem também. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou postar aqui, aí, se a senhora tiver, internet. Vocês dois vão ficar brigando. Dá uma olhada aí, se tem mundial 51 no site da FIFA. Não tem. Ô, Sombrinha, quero falar com o Vinte aqui. Segue o jogo, sem relatório. Ô, ouvinte, deixa eu perguntar uma coisa. Fala do Palmeiras. A gente tava duas discussões aí, que o Alê Siqueira e a gente tava fazendo... É Oliveira, Oliveira, não acostumei ainda, desculpa, viu? Ah, tá sem calcinha de novo. Primeira coisa, você acha que se o Fernando Prato fosse pro banco de banco, ele ficaria bravinho? Ah, eu acho. Acha, eu né? Eu acho assim, embora eu acho até que o Jailson mereça ficar, por tudo que ele fez no segundo turno do ano passado, né? Mas eu acho que pode gerar um problema aí. Assim, por outro lado também, o Fernando Prato não é mais moleque, né? Acho que pela experiência dele, ele poderia até relevar, mas é melhor não arriscar, não. Porque a avó falou isso aqui, e o Ale também concorda com a avó. Sim. Aí já começou a falar no Orkut da avó. Ah, pra ficar botando crise. Não é botar crise, é um empinamento, né? É, eu acho que o Prato vai ficar na boa, eu acho. Ah, é o Maninho que acha que não, né? Eu acho que se o Prass... É que tá na cara aí que o... É que eu acho que nem cabe essa discussão, que eu não acho que o Eduardo Batista vai querer comprar essa treta pra ele. Mas você acha que ele vai botar o Jailson de volta no banco, mano? Vai pro banco. Já foi, Vai pro banco. Você acha que ele vai querer se indispor com os cobrão do elenco? Você acha que Zé Roberto vai pro banco? Não vai, mano. Pelo amor de Deus! Não vai. Não vai, né, mano? O Fernando Prass era um dos pilares ali do time. Por exemplo, o Thiago ainda tá lá no Palmeiras, o Thiago Santos. Ele podia estar jogando a bola que tivesse. Chegou o Felipe Melo, bacana. Sentou. É um negócio, é uma hierarquia, mano. Vai falar, Thiago, vai aguardar um pouquinho, mano. Felipe Melo chegou, é o cara que vai jogar. Mas ele não era nem titular também, o Thiaguinho, não, né? Sim, mas poderia ser o Gabriel Giroto, poderia ser qualquer outro. Chegou um Felipe Melo no time, vai jogar. Por mais bola que o Rafael Veiga possa estar jogando, a princípio quem começa jogando é o Guerra, velho. É. O investimento foi pesado no cara, mano. Foi pesado. Por exemplo, tá lá, entre Alexandre, Barrios, a porra toda. Então falam que o Barrios vai começar jogando aí. Mas a tendência é o William Bigode. Contra a Ponte, domingo? É, agora no próximo jogo acho que é o Barrios que joga. Domingo, É o amistoso. Que é o Barrios, vó. Mas no decorrer da temporada, tá na cara que quem veio pra jogar naquela função é o William Bigode, velho. É o Bigode. Até porque o Bigodeira tem uma característica, claro que o futebol não se compara, mas a característica de jogo é mais parecida com o do Gabriel Jesus. Ele mesmo disse isso hoje. Ele disse na entrevista. É que ele também é bobo, né? O Barrios é mais... Mas o Barrios é mais pivôzão, né, Ale? Isso. De ficar mais paradão na área lá. É o jogador, o centroavante OB, né? Aquele que joga mais enfiado. Mais enfiado. Agora OB eu tava ouvindo vocês aí falando sobre o Barrios. Olha, eu vejo todo jogo do Palmeiras, sei lá, em 2 anos que ele tá no Palmeiras, ele fez 2, 3 jogos bons. Mas ó, esse maluco ele não é mau jogador, não, mano. É bom jogador, velho. É que ele deu zica, velho. Tem jogador que vai pra clube aí que às vezes não consegue jogar bola. Às vezes ele vai pro outro clube. Tá bichado, ele tá bichado. Mas esse maluco não é mau jogador, não, mano. Tá bichado. Ah, mas pode levar, viu? Quem quiser pode levar, viu? Pela grana que ele ganha, a Crefisa pode pagar outro. Mas ninguém vai levar pelo salário dele, viu, Norberto? Ele é muito caro, velho. Agora, Norberto! Não tem problema, né? Vai ficar encostado lá, mas... Grande! Assim, eu tô bem esperançoso com o time esse ano. Acho que... Não podia ser diferente, né? Torcedor é assim, fica animado, né? Mas montou um puto elenco. Acho que a única chance de dar errado mesmo é se o técnico não dá conta, né? Muito nego bom, pode... É o que a gente tá falando aí, pode gerar algum tipo de intriga, mimimi. Mas assim, no papel é um baita time. Que não tem nem o que falar, né? Agora, caro ouvinte, boa noite. Boa noite. Abraço a Dom Carlos Pimpolini. Está ouvindo? Ele me perguntou de manhã, porque eu tomo café todos os dias ali na Bela Vista. Eu acordo... Mas a Pimpolini é aqui na Santos. Não, assim, a Pimpolini sim. Sem número, mas é na Santos. Mas ela não abre no café. Ah, não? Não, eu tomo da Dona Rosa ali, perto de onde eu moro. Vou eu, meu bracinho curto. Bom dia, Dona Rosa. Porque, viu, RG, como eu tenho o bracinho curto... Sim. Viu, Ale? Sim. Quando eu quero cumprimentar alguém, me dá a mão. Eu tenho essa que balançar é a parte o corpo. Que você deveria estar assistindo a gente online no estúdio ao vivo. É, mas eu vou tentar explicar. Eu preciso balançar o corpo pra mão chegar. Olha aqui, ó. Opa! Ah, beleza? Entendi. Entendeu? Então no swing do corpo eu não fico imaginando você e o João Soares se cumprimentando. É, uma briga de Horácio. Ah, difícil. Não chega. Agora, né? Grande ouvinte. Né? Nosso Oi. Terceiro ouvinte do momento sem parar. Né? Queria te fazer uma pergunta, né? Porque muito se questiona. São 28 jogadores no Paulista, 30 jogadores na Libertadores, né? Quem que o Palmeiras vai escrever ou não? Peraí, esqueci de fazer o bracinho, peraí. Vai escrever Eric, Rafael Marques, isso me remeteu, em 22, era 1924, não, era 43. Porra, de 22 para 43? É logo ali. Não dizem que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Porra, mas foi baseado nisso. Esse foi longe, hein? Tem o Palmeiras tinha, RG, 98 jogadores. Quanto? 98. Porque fugiram da guerra. Porque o eixo Brasil não estava com a Itália. Então muitos fugiram. Francescoli. Era uruguaio. Não, mas esse era italiano, porque a mãe dele morou lá. Era da família, né? Era uma família, era o Francescoli, o Francescoli, o Francescoli e o Fran. Então, viu, grande ouvinte? O Palmeiras, que tinha nessa época um presidente, eu não sei se você lembra, né? Carlitos. Mais ou menos, né? Carlitos. É um pouco difícil. Foi o único presidente argentino no Palmeiras. Uhum. Carlitos. Só em 43. Uhum. Ele tem que escolher entre os Franz. Tá, né? Um deles. Ou o Francesco. Ai, vai acabar logo isso. Ou o Francescoli. Ou o Francescoli ou o Fran. E o que que ele fez? Ele jogou uma moeda pra cima, fez duplas, semifinais. Francescoli contra Francescoli. Fran contra Francescoli. E aí, o lado que caía a moeda, ele escolhia. Foi daí que surgiu o cara e coroa no futebol. Não sei se vocês sabiam. Não sabia disso, não. Foi daí. Essa é a origem do cara e coroa? Exatamente. Foi daí que surgiu. E ele ficou nessa dúvida. É um doente. Acabou indo o Francescoli e foi inscrito na primeira Copa União Paulista. Mas pelo amor de Deus, acaba velho. Copa União Paulista. É rápido. Essa vai, pitadinha tchau. Não acaba nunca. Essa hora do programa, eu percebo que vocês estão sonolentos, aproveito. Não, tá dando sono essa pitadinha, porra. Cacete, velho. É que eu vou... sem parar, na hora que todo mundo para de falar que eu vou no vácuo. Como Rubens meio, Barrichello. Não sei se você sabe, o Massa se aposentou. Ah, não. Pô, você não acabou ainda? Se ele mudou de assunto. Mas a pergunta é... Peraí, manda abraço, amigo. Não, peraí, a pergunta. Quem que você não... Não deixaria inscrito no Paulista? Melhor formular pergunta. Olha, eu não... Assim... Melhor formular pergunta, né? Se não tivesse vindo o Keno, mais alguns jogadores aí... Pra compor elenco, eu, Rafael Marques, o primeiro. Meu Deus, Tiriça. Vamos no pique, sai rolando demais. Não, cara, você Eric, enrolou tudo. Eric, eu deixaria o Johan também de fora, porque tem o Rafael Veiga, tem o Guerra. Pô, tem mas o Eric nem jogou, velho. Ah, mas ele já. Graças a Deus. Ano passado, é né? Bom. pode levar, Via. Pode levar. É aqui. Ruim, é? Ah, é ruim. Então, ele não tá consegue bom. Correr e olhar pra frente. Olha, o Eric parece um carrinho de fricção correio, que você né, botou uma venda no olho e falou, vai, corre! Ele é perdido. Corre, ele olha pra frente. É verdade. Beleza, amigão. Oi. Só perguntar mais uma coisa aí. Enfim, muita coisa tá falando Borja aí, né? É. Eu sei que já tiraram a esperança, mas eu... Parece que o cara é o Pelé, meu. Pelo amor de Deus, também. 30 e poucos milhões aí. Não tem condição, não. É melhor não vir mesmo. Muito dinheiro, né, mano? Ué, mas você quer bom, valorizar então. Só o que é teu, velho? Se o Palmeiras hoje é assediado lá com relação ao Dudu, você acha que o Palmeiras vai pedir pouco dinheiro? Cada um tem que valorizar o que é teu. Ah, mas então, não, mas tudo bem, eles estão no direito deles de pedir. Agora não devia nem ter polêmica. É, já encerra já, porque é muito dinheiro. Mas o Alexandre Matos já falou isso. Quem tá fomentando a polêmica é a mídia. O Alexandre Matos já desmentiu a informação aí que o Palmeiras ainda tenta a contratação do jogador, inclusive desmentiu a possibilidade da financeira dar de presente o jogador. Falou, a financeira já ajudou em outras formas aí, inclusive trazendo guerra, comprando os outros 50% do Dudu, enfim. É, até porque treino é jogo e jogo é guerra, né? Sabia que o Borja tem 11 irmãos? 11? 11? Acho que o pai dele é o Catra, né? Não é possível. Porque... A mãe dele não deu a luz, deu crime. Então, e aí, se ele for pro coletivo... Nasceu uma ninhada de Borjas, cara. Se ele for pro coletivo com a família, ele faz o time de cê fora. É louco, filho. 10 minutos ou 2 gols. Ô, Jean, um abraço pra você, boa noite. Posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço? Manda. Bem rápido, aproveitar que o Benja não tá aí também. Aproveita. Porque isso é chato. Manda um abraço pro meu irmão Bruno, Palestra, Vinícius, Palestra também. Pro Renan, Palestra, Ricardo Gambá. Eu boto teu pai, aquele fedido. Fedorento. Thiago Palmeirense também, entrando pra lá no Palmeiras também. Mandar um abraço pro pessoal do trampo aí, que eu não sei exatamente quem tá ouvindo, pra Eion, o pessoal do meu outro trampo também da parte, Thiago, Marlon, André, Diego. E pra todos os palestras aí também, que vão ser campeão de tudo esse ano de novo. E os caras vão ficar se remoendo aí por Paulista, essas coisas, então a gente nem preocupar com coisa grande, né? Vocês já ganharam tudo esse ano, né? Você gosta de se preocupar com uma coisa grande, sua safada? É, safada. Morde lábio. Pilantra, gostosa. Falou, Jean, vai procurar coisa grande. Tchau, vai chocar o nervo. Vai lá. Cuidado, hein, velho. Vai chocar o nervo. Esses caras ficam procurando coisa grande, né? Uma hora acha. Casa grande, tô aqui, meu. Não, é coisa grande, calção. Ele quer coisa grande. Esse foi o Momento Sem Parar, três ouvintes na sequência. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu automóvel por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, ei, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa! Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Você não larga o FIFA Mobile, hein, mano? Ah, não dá, Sombra. Tô viciado nesse jogo aqui da Electronic Arts, cara. Pô, rapaziada, ó, atenção você aí. Não tá fazendo nada? Malandro, vai na minha dica, cara. Baixa agora mesmo aí no seu smartphone o FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo tá top. Esse jogo tá um tesão, velho. Esse é o jogo do ano. E, ó, vai na minha dica que você não vai se arrepender, cara. Eu sei que você deve estar de bobeira agora, porque já terminou o horário comercial, agora são 7:30 da noite. O negócio é o seguinte, você deve estar voltando para casa, você deve estar esperando a sua esposa e, sei lá, sair da faculdade, sair do trabalho dela. Você deve estar agora esperando o busão chegar, o trem, o metrô. Ou você deve estar deitado no sofá ouvindo o Estádio 97. Se você não baixou, baixa agora mesmo esse FIFA Mobile da Electronic Arts, porque você não vai se arrepender. Vai ser a melhor atitude que você já tomou na vida. Pode ter certeza, velho. Você não vai quebrar a cara, não. Vai na minha, porque o jogo é top. Você vai falar, mano, mas pô, cara, tô meio duro, tô apertado, janeiro, né? Tô sem dinheiro, pagando IPVA, IPTU, material escolar, rematrícula dos meus filhos. Cara, o jogo é gratuito. O jogo é 0800. É aquele jogo free. Você não precisa atrasar os boletos da escola do teu filho, mensalidade do inglês, da academia. Você vai jogar esse FIFA Mobile de graça, tá certo? É um baita presente da Electronic Arts, cara. Cadê os fifeiros de plantão aí? Vamos todo mundo baixar o FIFA Mobile. Galera, você pode baixar pela Play Store, você pode baixar pela Apple Store. É leve, tem apenas 100 mega. Não vai ficar travando teu celular. Você pode ficar com aquelas fotos, aqueles nudes que você gosta de colecionar. Você não precisa deletar nada, velho, porque o jogo vai rodar redondo, redondo, redondo. tudo e o seu celular vai continuar levinho, levinho, levinho, velho. Pode ter certeza disso daí, tá bom? Inclusive o Rudy falou, pô, mano, eu tenho Tinder aí, tô solteiro, tô na guerra, velho. Vou precisar deletar? Não precisa deletar nem o Tinder, tá bom, Rodney Landot? Ó, a jogabilidade também é fantástica, porque às vezes o receio do pessoal, sombra o cara, fala, pô, mas no celular aí, no tablet é complicado, qual que é a jogabilidade? Cara, a jogabilidade foi desenvolvida especialmente para smartphones. Vai deixar o jogo dinâmico, porque você vai ter aquele controle como se fosse do controle que você está acostumado no videogame mesmo. Você vai ter aquela alavanca para direcionar os seus bonequinhos. Você vai ter os botões ali para chute, para toque, para desarme, para lançamento. É idêntico o que você está acostumado a jogar no videogame. Baixa aí, porque é muito legal. E ó, olha só que bacana, hein? Olha só que legal. Atenção você ouvinte. Se você acessar agora 97fm.com.br/estúdio ao vivo ou o Facebook da Energia 97, que é facebook.com/energia97fm, vocês poderão me assistir jogando. Eu vou jogar hoje aqui um desafio, tá certo? No Eventos ao Vivo. Tá aqui, ó. Inclusive já ganhei de um outro prego aqui, um outro ouvinte que eu já acabei de espancar. Tem aqui o Eventos ao Vivo, que é um top. Vou abrir aqui uma abra para que a galera possa ver, ó, tem modo ataque, tem ligas, tem temporada, meu time, loja, planos, enfim. Você clica aqui, ó, eventos ao vivo, você tem uma série de desafios que você pode completar. Eu já completei a maioria aqui, inclusive vou completar todos até o término do programa. E vou jogar um aqui, ó, mais moedas. Mas antes disso, eu gostaria de também mandar um grande abraço para todo o pessoal aqui da EA Mobile, que tá marcado no post. Caso alguém queira saber ainda mais sobre o FIFA Mobile, basta perguntar, porque a galera vai ter o maior prazer em corresponder com vocês, tá certo? Eles vão responder todas as dúvidas e curiosidades que vocês possam ter. Então o negócio é o seguinte, eu vou ter que acertar uns alvos móveis aqui, para que a galera possa ver eu jogando aqui, para ver como eu tenho pleno conhecimento desse FIFA Mobile da Electronic Arts, porque eu sou top, velho. Eu jogo demais. Inclusive, eu acho que eu vou abandonar o rádio e vou me dedicar somente ao jogo FIFA. Eu vou ser um jogador profissional de FIFA. Se eu fosse você, eu ficava no rádio, viu? Você já é fifeiro, né, mano? Se eu fosse você, eu ficava no rádio. Inclusive, olha que bacana aqui, ó. Eu sou um monstro, Vieira. Paga uma madeira aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Mano, velho. Eu sou um monstro. Bota na gaveta essa aí, mano. Vai. Não, eu tenho que chutar onde tem o quadradinho verde, velho. Ah, olha lá. Tá. Olha lá, mano. Olha lá, ó. Pau. Aqui, ali que nós está vendo é um gol, viu, Vieira? Caraca, é, o Vieira é um trave, olha lá, ó. Ali a bola. Tem os quadradinhos verdes, ó. Eu não posso acertar em outro quadrado, não ser o verdinho. Agora tá. Olha lá, ó, tá rápido, ó. Olha lá, ó. Ops. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tá mal, hein? Olha lá, paga um pau, ó. Ah, errei. Errou de novo, mano. Não, errei um. De novo não, errei o primeiro. Nossa, é o Rafael Marques batendo. Que nóis, Paquito. Paga um pau aí, ó. Tamo vendo agora online o mano jogando FIFA Mobile 2017. Pelo que eu vi do Rudy jogando bola, mais grosso que a perna da Graciane Barbosa, é melhor ele ficar no FIFA também, viu? Fica no FIFA, viu, Rudy? É isso, cara. Eu vou dar uma lá no resort hoje, eu vou salvar seu time. Acabei aqui de ganhar aqui moedas, tá certo? Pra que eu possa comprar jogadores. É legal demais. Inclusive, eu criei uma liga do estádio 97 que lotou. Lotou, infelizmente. Mas dá pra jogar contra você, se quiser? Dá aqui, Sombra, porque eu tenho meu time que tá montado aí, eu não jogo contra o cara diretamente, mas meu time tá montado por mim. Joga contra o time montado por você. Sim. Então, galera... Espanca o seu time. Pessoal, como a minha liga já encheu, tem 32 membros, vocês podem criar ligas Estádio 97, a galera do programa vai seguir vocês aí, vai participar das ligas aí que tiverem o nome Estádio 97, porque aí são ouvintes contra ouvintes, e fica legal pra todo mundo. Fechou? Tamo junto! Boa. É nóis! Legal. FIFA Mobile! É isso aí, Estádio 97. Ah, deixa eu dar um recado legal que a dona Encrenca vai curtir, hein? É, olha aí, vem navio do Energia na Veia. Dias 17, 18 e 19 de março. É, navio da Veia tá pra sair, hein? E você vai ficar de fora dessa? É o melhor cruzeiro temático do Brasil. Então você que tá aí ouvindo o Estádio 97, ouvindo a Energia, no carro, no escritório, né? A gente tá no metrô, ouvindo a Energia aí pelo aplicativo. Presta atenção. A Energia 97 é o melhor cruzeiro temático do Brasil. São 3 dias e 3 noites de muita festa, né? Um navio para toda a família, ambiente bacana demais, onde nós teremos 3 festas noturnas com os DJs da rádio e também shows do Capital Inicial e RPM. Cara, são os melhores 3 dias na sequência que você pode ter no ano. É demais. Todo mundo que tá aqui no estúdio já foi, menos o Ale, que vai pela primeira vez. Vai pela primeira vez. Porque se ele não vai, a dona Encrenca dá um pau nele. Não, e eu já avisei a Encrencona que no navio nem o Google me acha, hein? Ô, não leva... Ale, não leva não, velho. É? Ô, Ale. Leva. Ale, é o seguinte, leva. Ale. Leva sim, mas você leva também o negocinho que você coloca na noite ali. Ah, beba. Isso, dá um cochilinho. Aí você vai ver o que é a festa do branco de novo. Se levar, põe pra dormir, Ale. Aí eu vou falar um negócio pra você, velho. Olha... O Davi Vieira fez isso com a mulher dele, ele colocou aquela sunga frente única de batida. Só o fiapo atrás, então, velho. A tanga Playboy. Se você quer conhecer um pouquinho do clima que é o navio do Energia na Véia, faça agora a sua reserva e parcele em 12 vezes sem juros. Ligue agora que tem um plantão lá da promoção aguardando sua ligação. 3624-9007. 3624-9007. E quem sabe você consegue ainda um upgrade para cabine com varanda. Liga lá, 3624-9007 e parcelem até 12 vezes. De repente, você é um cara que ainda não programou nada para esse verão? Pode ser a grande saída aí, o Cruzeiro de Energia na Véia. 17, 18 e 19 de março. Ó, você embarca numa sexta-feira lá pelas 3 da tarde. Boa! E segunda de manhã, 8 da manhã, tá no Porto de Santos, cara. Aí bacana sim. Demais. Aí bacana é show, demais. Hein? Acaba fim de semana. Perde pouco tempo do seu trabalho. Meio dia que você vai perder. Meio dia. Tá bom? Fala com o teu chefe aí. Vai conseguir aquela liberação bacana. Vamos agora às mensagens do nosso WhatsApp. Eu posso fazer uma pergunta antes? Rapidinho. Fala, diga. Olha, procede a informação de que em 2019 os times profissionais terão que ter futebol feminino, senão não participarão da Libertadores? Tomara. Eu não li essa notícia, mas... Nossa, é uma notícia da ESPN. Só pra você ter uma ideia, Ale, dos 20 da Série A... A gente não é obrigado a assistir. Só 7 tem, Ale, ou a gente. Então, agora... Só 7 clubes tem. Eu acho. E quem tá envolvido aí é o baixinho lá, o Marco Aurélio. Marco Aurélio adora. Ah, o Pit Bitoca, né? Eu acho que essa era uma responsabilidade da CBF. Como acontece, por exemplo, na Major League Soccer, no futebol dos Estados Unidos, lá no soccer masculino. A CBF, que tem muito dinheiro, ela que devia bancar e fazer um ranking e assim assistir o futebol feminino. A CBF não quer gastar o dinheiro dela ou quer gastar com outras coisas, sobrou para os clubes. Mas aí até que enfim o Brasil vai ter um campeonato bacana, um calendário legal para as meninas, né? Não, mas o Ale, com todo o respeito ao futebol feminino, tem meninas que gostam do futebol aí, tem que praticar mesmo. Eu acho que você não pode cercear o direito de ninguém. Mas na boa, cara, você forçar uma situação, mas tem que ter, porque senão não vai disputar Libertadores. Mano, isso aí chega a ser vergonhoso. É tão ruim e ridículo quanto você falar, pô, você é obrigado a votar. O cara já vai de má vontade, velho. Então, mas eu né? falei... Não tem apelo, né, o bagulho? Eu acho que deveria ser uma iniciativa da CBF. Sim. Mas, sinceramente, você acordaria cedo pra ver um jogo de futebol feminino? Acordar cedo pra ver um jogo das meninas, não. Mas, por exemplo, chegar... Preliminar. 40 minutos antes... Legal. Aí eu acho que legal. Vale a pena. Preliminar, acho que é o melhor caminho. Claro, Sombra. Você imagina, o cara chega 2:30, o jogo é às 5, cara. Ah, mas eu sou contra isso daí, porque você danifica o gramado. Muitas vezes aí os estádios, eles não têm... Não, mas é que tá, é complicado, porque você vai muitas vezes aí colocar um jogo num gramado que pode estar pesado, pode ter chovido. Mas eu cansei de ver preliminar. E geralmente, Sombra, quem não sabe jogar é que judia do campo. Agora, sempre existiu preliminar. Agora acabou com as mulheres agora. Futebol feminino acabou agora. Mas sempre existiu preliminar e nunca teve problema. Mas os gramados eram ruins, né? Não, mas eram suspensos quando tinha chovido no dia, muito. Aí sim. Vamos trazer mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Boa noite, Estádio 97. Quem fala é Roberto Coelho, da Pedreira. Nossa. Sombra, me desculpa, cara. Vocês estão sem ganhar um título importante desde 2008, cara. Desculpa, não dá pra falar nada do Corinthians, não. Desculpa mesmo. A história mostra, os números mostram. Vocês são fregueses da gente. Engole essa. Chupa, Sombra. Nossa, olha, o que mais importante que você vê... Deu uma jorrada em você, respeita a jorrada que você tomou. Então, o mais importante é que a gente vê a preocupação que o corintiano tem com o São Paulo a ponto do cara gastar dinheiro com o telefone dele para mandar mensagem, gravação, né? Ele abriu o telefone para ficar falando do São Paulo. Mas aí eles vêm falando dos antes. Né? Esse é um antes. Ou seja, se a gente falar qualquer coisa aqui, é Corinthians. Velho, ó, só limpa o olho, mano, e continua a vida. Dá aquela limpada assim no olho, sabe? E só continua limpa o olho e continua a vida. Toma uma jorrada, cara. Você costuma limpar o olho, mano? Eu não. Ai, que gostoso. Experiência de vida, hein, mano? Não, eu não. É, é, mas deixa o olho sujo, velho. Mas que o cara deu uma errada no sombra. Eu sei. Boa noite a todos, amigões. Alisson Porteiro, Itaim Paulista. Um grande abraço a todos vocês aí. Deixa eu falar. Ô, mano, é o seguinte, cara. Sou muito seu fã, cara. Você é muito xarope. Me divirto muito com você. Porém, cara, pra debater com nós tricolores, São Paulino, quando você tiver 3 Mundial, cara, e 3 Libertadores, aí nós vamos conversar títulos, derrotas. Derrotas faz parte. Então, se vocês querem debater título, coloca no papel o título de vocês e os nossos, cara. Não dá não, mano. Oh, e outra, por o maior título mundial que existe, não o que não existe. Oh, mas, mano, bom, limpa aí... o olho e chora. Não, não, mano. Pelo contrário. Primeiro. Limpa o olho e segue a vida. É, primeiro, com relação aí a Mundial que não existe, não é o meu time que tem que falar a respeito, é o Palmeiras. É, segundo. É o tadinho, né? É, segundo, com relação. Segundo, com relação à história. Se vocês têm algum tipo de história hoje, é graças a Corinthians e Palmeiras que fizeram um jogo aí pra arrecadar migalhas, pra quitar a dívida mano, de vocês. Olha, vocês podiam que eu falei pela segunda Monteiro vez. Lobato. Tá? Ó, você jogo das barricas. Monteiro Lobato, mano. Entra na internet e coloca jogo das ele, barricas na barra de rolagem, velho. Você vai saber a história do teu time. Vai te catar. Brincadeira. Mais mensagens no nosso WhatsApp, oferecimento da BV Financeira, crédito rápido, pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Já já a trollada que o Bolsonaro deu no verdadeiro Aguinaldo. Nossa, velho, essa foi já, demais. Já. Fala, galera do estádio, que é o Christopher de Mauá. Esse brasileirão promete, hein? Na mesma série dos criadores de Anelka no Galo, vem aí Van Persie no São Paulo, Drogba no Corinthians, Schweinsteiger e Ribéry no Santos, Podolski no Flamengo. Já pode mandar fazer as camisas aí. Vai pra frente não, o brasileiro é fogo, meu. Falou, Brasília. Pessoal. O brasileiro, olha, ele mandou bem pra caramba. O brasileiro é fogo agora, os dirigentes gostam de enganar os caras, né? Mas enquanto isso, ninguém enche o saco, ninguém fala de porra de dívida. Mas um dia teve o Seedorf no Botafogo. É. Teve mesmo. Teve o Seedorf no Botafogo. Tudo bem que a conta que ficou foi uma aquela coisa, né, Sombra? Teve todo um contexto em cima. O cara casado com uma brasileira que queria vir pro Brasil, aquela coisa toda. Cada um oferece o que tem. É, foi. E a conta depois não, também. A conta foi... veio também. O Seedorf foi chamado lá no Botafogo de meia acompanhante de luxo. Muito caro pra usar só 90 minutos. É isso aí mesmo. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Fala, rapaziada. Boa noite. Meu nome é Alex Mendes Santista, meu, para com esse negócio aí de volta Ganso, volta Robinho, pelo amor de Deus, velho. Já deu o que tinha que dar. Coisa da RG. Meu, já era os caras. A notícia do Santos só é Ganso, Robinho, Robinho, Ganso. Meu, até o presidente tem que parar com isso, cara. Chega, já deu, já pagar, passou. Pagar com isso, é que nem água de rio, velho. Não volta mais, não. Falou? Agora deixa os novos moleques aí. Um abraço a todos. E o Robinho, acho que vai demorar pra voltar agora, hein? Porque a lesão dele foi igual a do Neymar, né? Não, é um mês fora. Agora mesmo, gente. Um mês é pro Robinho. É pro Neymar que tem uma idade... Não, né? Eu vi agora há pouco, um mês fora. Não sei não, hein? Será? Claro. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Diogo da Penha, vulgo Negro Di. O Sombra... Você gostaria de ver o André, ex-Corinthians, no São Paulo? Um abraço e chupa, mano. André, ex-Corinthians? Não, eu gostaria de ver ele no Corinthians cocô, novamente. Qual o André? O André barriga de cocô, é. Nossa, velho. Gostaria de ver o André no Corinthians de novo. Isso é louco, essa filhão. Era a melhor situação. Deixa o Corinthians quieto nessa fita aí, mano. Já passou lá e não foi bem. Ah, é. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, que tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Isso aí, BV Financeira, esse é o Estádio 97. Vocês viu, velho? A conta de luz do Maracanã lá, que não foi paga, 3 milhões de reais. Caraca, velho. O que fizeram com o Maracanã? Mas nunca tem nada lá, 3 rebentaram milhões. Rebentaram com o Maracanã. Não acontece porcaria nenhuma no estádio, tem 3 milhões de conta pra pagar. Roubaram a estátua lá, né? Roubaram. E o vice-presidente... Essa é a conta do meu lavabo. Vocês viram, o vice-presidente do Flamengo também foi preso, né? Ah, sim. Ele participou de um esquema lá de propina. Godinho, né? Sérgio Cabral, é o Godinho, né? Só que o... Ele era o braço direito do Eike Batista, né? A diretoria do Flamengo disse que isso é problema de cunho pessoal. Claro que é. Mas fazer bem pra imagem do clube não faz, Não, né? Faz, não, exatamente. Não. Sabe onde o Flamengo vacilou aí? Onde? O Flamengo vacilou, Sombra, porque em setembro do ano passado, esse rapaz aí, o Godinho, ele já teve que ser conduzido lá daquela forma coercitiva lá pela Polícia Federal pra prestar um depoimento. Ou seja, ele teve que ir à força. Nunca foi conduzido coercitivamente, né, mano? Ele teve que ir à força lá pra prestar um depoimento. Até então, ele foi prestar um depoimento. Mas, a partir do momento que existia já um indício de que ele poderia estar envolvido no negócio, você afasta o sujeito. Lógico. Você afasta. Até ser apurado, até pra preservar a imagem do Flamengo e dele próprio, você dá um escanteio no cara. Fala, bacana, vai lá se defender, aqui a gente não tá condenando ninguém, mas até segundo plano você tá afastado aqui para resolver essa situação. Lógico. Acabou o papo. Eu até gosto do presidente Drauzio Varela, né? O Drauzio Varela, Eduardo Bandeira. Aliás, hoje eu tava vendo a apresentação do zagueiro do Corinthians, o Pablo, né? Foi apresentado hoje. Ele é irmão da Ednancy, né? Não é? Não, e teve repórter... A lata dele, olha, não vi. Teve repórter que falou que ele era parecido com um ganso, cara. Nossa. Com quem? O Ganso. Coitado do Ganso. Ele parece com a Ednancy. Mas eu acho também, o Drauzio Varela devia, o Bandeira de Melo devia afastar o Godinho, né? Mas tem um outro lado bom da história. Mas pode se afastar? Ah, pode, ele é o presidente. Hein, se for pra cadeia, ele pode ficar maguinho. Olha, que isso? Ó, e você viu o Wake? Tem o mandado de prisão. Pela Interpol. Expedido, agora até pela Interpol. E não tem diploma, vai pra cela comum lá no meio. Comum. Não tem diploma, vai lá, onde vai nós não lá. Não tem essa. A Zolê deve ter diploma. Não vai nós. Eu tenho, é de educação física, mas é meu. É, então, tá vendo? Comprei, tem diploma. Paguei direitinho. Comprou direitinho, né? Se o Alê vai lá. Mas não era o Eike que foi casado com aquela. Luma? Luma de Oliveira. O cara tinha dinheiro, tinha Luma. Agora vai pra cadeia comum. E os manos vão fazer a festa lá. Ah, vai. O Tião, pé de mesa, tá só. Vai. Pior que vai. Esse maluco, ele tinha uma Lamborghini de decoração na sala, onde ele foi parar? Posso falar uma coisa? Acho que todo mundo tem direito de fazer aquilo que quiser com o dinheiro que é seu. Lógico. Desde que ganhe legalmente, de maneira idônea, sem explorar, né? Mas é o que a gente fala, né? É vero. É que se ferre e apodreça na cadeia, né? Dinheiro que vem fácil dessa maneira, pô, tem mais aí que... O problema não é vir fácil, porque às vezes você pode ter uma grande ideia e o dinheiro vir fácil. Não, vir fácil dessa maneira, como ele... desse jeito. Ele ele foi da lista da Forbes para a lista da Interpol, né? Olha que absurdo. É sensacional. É verdade, né? Ô, Bolsonaro. Oi, tudo bem? Pede pro Sérgio Louco botar no ar a trollada que você deu no verdadeiro Aguinaldo. Sérgio Louco, querido, põe aí. Eu liguei pro Aguinaldo para pedir para ele fazer uma frasezinha para mim no Facebook. E ele conversou comigo, hein? Vamos ver. Oi, meu cantor predileto, tudo bem com você? Alô? Aguinaldo, Jair, aí, alô? Alô? Quem é? Jair Bolsonaro, ô, meu primeiro, tudo bem, Jair? Pô, é um prazer enorme falar com você. Eu mandei meu assessor te ligar mais cedo, mas eu tava com umas questões aí hoje e não deu pra ligar antes, tá ok? Obrigado, Jair, muito obrigado pelas referências que você colocou para Aguinaldo Timóteo. Você sabe, eu tive 5 mandatos, 1 pela metade, e continuo classe média, porque eu jamais cumpri o meu mandato pensando em mim. Sempre pensando, como você, em pessoas que nos colocaram lá. É, com certeza, né? Se tivesse mais pessoas que pensam como a gente, não estaríamos passando esse problema tão conturbado, não é verdade, querido cantor? É verdade. Nossa, a situação é dramática, altamente preocupante. É o pau quebrando para tudo quanto é lado, é o desemprego não diminuindo, se não estabiliza, aumenta. É um momento delicado do nosso país, viu, Jair? Que gente deveria, né, colocar cada investigado, né, na Lava Jato para andar de avião junto com o relator da Lava Jato, que aí não teria problema, não é verdade? É verdade. Eu vou criar o Ministério contra os Vagabundos, eu vou te botar de ministro lá no Ministério contra os Vagabundos, né? Porque você é um grande político, viu? Eu acho que mandaram eu me matar, né, dessa vez, você sabe, algumas coisas que acontecem no Brasil, as pessoas que praticam verdadeiras barbaridades, crimes horrorosos, deveriam pagar a sua própria vida por esses crimes horrorosos. Inclusive, viu, Aguinaldo, eu liguei aqui antes de falar o porquê que eu te liguei. Eu tô fazendo uma campanha no meu Facebook, né? E eu queria que você depois aí gravasse um vídeo e me mandasse no WhatsApp. Mas eu tô aqui. Manda pelo WhatsApp. Manda e eu vou fazer um vídeo pra você com mais absoluto carinho, respeito pela sua audácia. Eu queria te fazer um pedido, antes de atrapalhar o seu dia, tá ok? A minha mulher tá aqui. Eu tô em casa, tô feliz da vida aqui, ó. Ô, querido. Pô, bacana. Olha só, a gente tô com a minha esposa aqui, né? E nós somos muito fãs do seu trabalho. Dá uma palhinha da sua voz aqui pra minha esposa ouvir, porque ela é muito fã de você. Alguém? Pô, puder cantar qualquer coisa aí. Como é o nome da sua esposa, Bolsonaro? A Carla, pode mandar um abraço pra Carla e canta qualquer... Deixa eu falar com a Carla. Ô, Carla! Carla! Ô, Carla! Ela tá com vergonha. Ô, Carla, vem aqui. É, pô. Olha aí. Ela tem vergonha. Você vê que ela nunca aparece comigo. Ô, Bolsonaro, põe o vivo a voz. Peraí, vou colocar aqui, peraí. Vai lá. Carla, sonhar contigo por toda a vida, sonhar contigo, meu amor, minha querida. É o Bolsonaro que tem pra cagar. Olha só, até emoção. Carla, vem agradecer, pô, que coisa feia. É o Aguinaldo, porra. Olha, ele até muito fã sua, tá ok? Dê um abraço carinhoso e fraterno. Que vocês sejam muito felizes, ok, Bolsonaro? Obrigado, eu tô te mandando agora no WhatsApp, assim que você puder fazer pra mim, que eu já vou postar hoje, tá ok? Eu vou mandar minha resposta pra você, tá bem, com muito carinho. Um grande abraço aí, valeu, Aguinaldo! É só pra explicar, a frase era, violência não, é alegria sim, com Aguinaldo o amor não tem fim. Ele não mandou o vídeo, mas ele mandou, porque aí eu fiz meu WhatsApp, né, eu peguei o WhatsApp do Rui, botei a foto do Bolsonaro como se fosse mesmo. Ele não vai mais te atender, velho. Não, pelo contrário, ele já descobriu, já mandou um abraço. E ele mandou um áudio, não com a frase, mas mandou um áudio, um áudio rápido aí, o Sérgio tem aí, só pra vocês verem. Como é que terminou o trote, a trollada, vamos dizer assim. O Sérgio tá no gatilho aí, Sérgio, tinha combinado já, tá ok? Parte da violência deve-se ao fato da certeza da impunidade. A impunidade que há muito tempo está aqui implantada no nosso território nacional. Então ele mandou para mim. Violência, claro que não. Felicidade, alegria, paz, harmonia, família, sempre. Comigo, Aguinaldo Timóteo, quero sempre viver em paz. E espero que vocês nos proporcionem essa paz o mais breve possível. Afinal, você representa hoje a esperança para todos os brasileiros. Um abraço carinhoso do Bolsonaro, do Aguinaldo Timóteo. Não acredito nisso, cara. Ele mandou. Mas que porra é essa palavra, aquele impunidade? Ele queria falar impunidade, aí ele moteou, né? Ele mandou um mote. Mandou um mote. Publicou, né? Aí o Aguinaldo mandou uma mensagem, que é fã, pô, do trabalho da rapaziada, e vai vir qualquer dia aqui. Mas tem que vir ele e a Domênica. Tem que estar os dois. A gente vai tentar fazer esse encontro aí, com certeza ele vai vir aqui. Com certeza vai vir e vai dar um selinho na Domênica aqui. Não, isso aí não. Abusou também, tá ok? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra! Você merece extra economia. Vamos falar agora com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Muito bem. Ô, RG número 2, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Marcelo Gibin. Ô, Gibin, 3 dias úteis pra você passar aqui entre 9 da manhã e 5 da tarde e retirar o seu prêmio. Posso mandar um abraço aqui, Sombra? Todo prêmio mundo... que não está no Gibin. Todos. Ah, essa foi boa, e aprende, RG. Tô aprendendo, cada dia. Saca, hein, Carlos Alberto? Cada dia. Todo mundo que foi nos meus shows aí, eu sempre falo do pessoal da rádio, de verdade. A maioria dos caras desejando um abraço pro Ale. Pô, manda 10% legal. Aí. Os caras falam, pô, manda, fala meu nome lá, eu nunca lembro, então. É. E um abraço também pro Billy do São Prazer que tá ouvindo aqui. Ô, o Billy é parceiro, mano. É nóis, Billy. Billy é sangue bom, mano. Tamo junto, tava ouvindo a trollada aí. Ô, Sombra, mandar um abraço pra comunidade do futsal que assiste e ouve o estádio todo dia. Pô, legal. É o presidente Pelé, o Pelé Branco, tem o Galvão, o Palito, o Polenta. Quem tá com a gente também é a Baia e a Regina. E o nosso companheiro, o Eduardo de Menezes. Sim. Também tá ligado aqui no Estádio 97. Ele é bonito, né, menina? Nossa. Você não traz um dia aí pra ele participar do programa? É, tem que trazer de máscara, né? Porque não sei se... Ah, mas é rádio. É, né? Rádio ali. Ah, mas pra gente mesmo. Ah, pra gente. Com um saco de pão na cara, não, velho. Não é? A cara dele tem mais buraco que a Avenida do Estado. Pra gente mesmo. É, porque... sacaneia a Avenida do Estado, por favor. Desculpa. Mas pernilongo pra picar ali tem que ter atadura e tornozeleira. E ele joga bola com a gente lá, o Edu. Bate uma bola, da hora. É, a gente chamou ele de jogador baigon, aquele que mata barata, sabe? A bola ele não mata, mas barata ele mata pra caramba. Dá umas pisadas secas, velho. É, dá. Tá convidado aí um dia a participar aqui do programa contigo, beleza, com a gente aqui. Boa. Muito bom. Amanhã tem decreto, hein? Não esquece. Amanhã, 7 da noite o decreto. Vamos marcar 7? 7 então é o horário. Boa. É. Vou aproveitar aqui também, Sombra, mandar um salve pra rapaziada aí do Clube Atlético Darcy. Pessoal aí, o Rafael, o Felipe, aí o pessoal falando que vai ganhar o chuteira de ouro esse ano. Ó, aí sim, hein? Boa sorte pra vocês aí, moleque. Tamo junto. Legal, bacana, é isso aí. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã o clássico no McDonald's. Quarteirão por apenas R$8. E extra, você merece extra. Economia! Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã aqui na Energia 97, às 5h30. Falou! Estádio 97. Au. Essa aqui foi mais uma edição do Estádio 97. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Au. Até o nosso retorno. Até o nosso retorno. Estádio é mó barato. Estádio é mó barato. Au, au. Até mais. Toda quinta no Energia na Noite. Clapton com o programa Clapcast. There, my name is Clapton. 10 da noite. Energia. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia relembrando os bons momentos das pistas. Catico da Toco, Teto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rapsody, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O rink de patinação da Energia. Isso mesmo, um rink de patinação na festa da véia. E se você não tiver patins, a véia empresta os dela pra você. Energia na Véia Premium, 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Offner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium. Premium. Com Black Box na Audio Club. Imperdível. Imperdível. Realização, promoção. Everybody, everybody, promoção exclusiva. Everybody, everybody.

Tell you what I'm gonna do. in our mind. But there's no coming back. It's all slow. I thought we had it all. When you hold me back, I know the look of eyes can read my mind. But there's no coming back. It's all slow. We'll be right back.